E aí galera, tudo bem? Estamos aqui. Estamos aqui no mais um Game Foda Live. O eco do nosso próprio streaming. Você. Não, você deve mesmo estar com o bagulho ligado aí, simplesmente. Então é isso aí, estamos aqui segunda-feira, Games Foda Live, ao vivo, essa mesma merda de sempre. Estamos aqui com o Tuba. Tô aqui. Com o Rod. Boa noite, galera. E com o Nelzão. Olá. Pô, essa música é alta pra caralho, hein? Tomar no cu. Então, pra quem não sabe, nosso programa é ao vivo, por isso que, a qualidade é bem péssima, assim. E a gente, você pode interagir, mas a parte boa é que você pode interagir conosco através da hashtag GamesFodaLive no Twitter. Você pode mandar seu mention pro GamesFoda. Você pode entrar no chat do Twitch. Você pode mandar e-mail. Você, se você tiver o celular de alguém do time, você pode mandar um SMS. Pode ligar. Pode telefonar. Se você manda tiver... fax. Pode tocar a campainha. Se você for meu vizinho, pode mandar presente, pode mandar jogo no Steam. Você pode fazer o que você quiser, principalmente pra mim. É isso aí. Então é isso aí. Uma boa noite a todos. E alguém quer falar alguma coisa nessa introdução aí? Eu quero falar. Eu tava aqui agora há pouco no teste da gente falando quem é o imbecil que tá com o Twitch aberto e tá fazendo eco. Era eu mesmo. Ah. Então peço desculpas a todos. A dica, portanto, vocês provavelmente não ouviram que eu tô com fone de ouvido, então só eu tava ouvindo essa merda, tava indo idiota. Normalmente é a própria pessoa que tá com eco. Incrível, sim. É tipo Uno, sempre que pergunta, é minha vez? É, entende? Ou enfim, manda aí. Tipo o quê? Uno. É tipo Uno, sempre que a pessoa pergunta. É minha vez? É, sempre que pergunta, é a vez. É o baralho Uno, não o carro. Gente. Ah tá, entendi. Nossa. Não, tipo, qual que é o rodízio hoje? É daí, tipo, é o do carro da pessoa que tem o... Ficou legal, né? Manda a vinheta, vai. Manda a vinheta. Ah, tá bom. Eu já paguei mico aqui nos primeiros minutos. Vou começar aqui, então. Qual que começa mesmo? É a nossa vinheta. Games Foda Live! Games Foda Live! O podcast da galera! Isso aí então, agora começou, acho, pra falar, viu galera? Temos aqui no chat do Games Foda, do tweet do Games Foda, a ilustre presença do Lorde Entuxo, que concedeu aquela entrevista muito boa pra gente sobre não comprar um PS4. O homem que não teve 4 mil pra comprar um PS4. Sim. E foi difícil achar alguém que não tivesse PS4. O pessoal tá perguntando assim da Marques, a gente ainda tá em negociações, tá galera? Isso aí vai demorar um pouquinho. Mas se Deus quiser a gente consegue trazer ela pro nosso time aí, pagar a transferência dela, né? Que é um amor, eu já diria mais que ela é um amor só de ter respondido a gente, né? De ter dado mention pra gente, já é a nossa eterna musa aí. Eu não sei se é amor ou se... Sei lá. É amor sim. Não vamos falar disso. Não, é amor. Não tem nem o que falar. Você tá viajando, Rod. Tô doido aqui. Tô drogado. Não sei o que vocês têm pra falar. Começa geralmente falando dos jogos que você tá jogando, né? Então, é verdade. Mas bem rapidinho, assim. Posso começar? Pode. Tem um bom tempo até que eu não participo normalmente assim do podcast. Da última vez eu apareci de supetão. Então, desde a última vez que eu tinha participado, que tem umas 3 semanas ou sei lá o que, eu finalmente joguei Bioshock Infinite. Eu tava lá em Aracaju, meu irmão tem um PC bom, então eu joguei lá. E, porra, sei lá, achei um jogo do caralho mesmo. Tipo aqueles... Não, é meio pai, que você só chega e fala, porra, jogo do ano. jogo do ano. Porra, Bioshock Infinite, caralho, eu gostei muito. Fora isso, eu joguei no normal, depois comecei no hard e tava avançando no hard feita porra, queria ver se eu tentava com 1999. Só que não deu tempo de terminar a segunda vez. Feito direto pro 999 depois do normal, cara. Pô, eu é que eu fui jogando no hard, eu achei que ia ser mais difícil, mas é bem manuseável no hard, não tem muito problema não. Só que eu ouvi que o 999 muda tudo mesmo, então eu tô ansioso pra ver como é que vai funcionar essa porra. Ele é um esquema meio que você tem que se focar em um tipo de upgrade só, tem que se focar em uma arma só até o final do jogo. É, eu... Você não vai ter dinheiro pra upar tudo e tal, que nem no normal. E é, né? Eu não tenho. Eu joguei bem pouco, eu morri, tipo, pra primeira... Aquelas turrets que tem naquele barco no começo do jogo e tal. Uhum. É complicado no Nenenene, mas é muito bom, mesmo assim. Bom, fora isso, eu finalmente comprei um notebook que serve pra rodar algumas coisas, então agora eu tô conseguindo jogar algo que não é emulador de Mega Drive. Agora a gente não vai ter mais New Age Retro Gamer, porque o realmente, por um tempo eu vou querer me dedicar um pouco a falar de alguns jogos mais novos. Aí eu fiz aquela coisa que a gente faz, eu tava com o Steam aberto, então eu baixei um monte de jogo, e eu baixei tudo ao mesmo tempo e eu não tô conseguindo parar pra jogar nada. Eu queria até agradecer ao Estranho que me mandou o Papers, Please. Eu vou querer depois jogar a fundo mesmo pra ver até se eu escrevo alguma coisa. Mas entre os 1000 jogos que eu baixei aqui, dos que eu tinha comprado, o que eu mais tava jogando por agora era o quê? Hotline Miami, pela bilionésima vez. Tá, eu certo. Tinha começado anteontem Spec Ops. Tô no comecinho ainda, então eu sei que depois de um tempo fica bem tenso, começa a ter uns negócios de escolha, de... Como é que chama? Negócio que você faz escolha e moral. Mas eu não cheguei a ver isso ainda. Escolha. É bem mais sutil do que, sei lá, Mass Effect, mas tem, sim. Eu consigo imaginar, talvez, de um evento, eu não sei. Tava prestando atenção no... Spec Ops. Eu não sei muito bem qual é a parada, espero que ninguém tenha mandado spoiler agora no Twitter. Mas eu tô curtindo, tô achando legalzinho. Fora isso, eu tô também jogando Shatter, que eu não sei se vocês conhecem. Que é tipo Breakout tunado. Você... Sim, muito bom. Porra, que jogo foda, cara. A trilha sonora é sensacional, eu tô gostando muito. E tô jogando muito mais do que Spec Ops, essa é a verdade. É isso aí. Eu aproveitei as promoções no Steam e comprei o Splinter Cell Blacklist. Eu acho que eu nunca vi um jogo com tanta ideia boa. Tipo, aliás, minto, eu acho que eu nunca vi tanta ideia boa num jogo tão lixo, sabe? Sério, tem muita coisa que eu fico, caralho, que massa isso, o negócio do stealth em co-op, você upando a sua nave e tal, que a nave, seu avião, que você fica andando pela terra indo pras missões. Isso influenciar de vez em quando os eventos e tal. Mas, porra, o texto, cara, é muito ruim. Todo texto de jogo do Tom Clancy, no geral, é meio reação, assim. Eu duvido que você faça melhor. Duvido que você faça melhor. Escreve um jogo. Meio safado. Ele é ideal? Sim, é. Porque a galera reclamava muito que o outro não era, né? Veio antes desse. Eu vi muito pouco stealth. O outro ele era, só que ele era mais em novelty, assim, tipo... Ele era mais um stealth só visual, você não tava realmente se esforçando. Nesse não, os mapas são mais abertos, tem mais oportunidades de você aproximar as situações. Você tem várias gadgets e tal. Mas é muito... O jogo, ele é muito... Ele tem umas coisas muito mal polidonas, assim. A AI é meio zoada. Eu gostei muito do anterior, porque eu não gosto de Splinter Cell. Exato. Como o outro não era nada a ver com o Splinter Cell, eu gostei muito dele. Não, esse, eu acho que se você jogar, você vai gostar desse também, porque ele é meio que um misto entre os dois. Porque mas o... ele tem muita, muita quina mal acabada, assim. O Splinter Cell... Eu queria falar justamente disso, que tipo, eu nunca joguei muito Splinter Cell, eu joguei o primeiro, terminei, e joguei um pouco do segundo. E acho que o Chaos Theory também, só que vai ser um PS2. E todos que eu joguei, eu detestei, cara. Então eu tava aqui me perguntando, né, o que porra de promoção é essa que você vai aproveitar a promoção do Steam e você compra Splinter Cell? É, cara, eu tinha jogado Conviction e eu tinha achado, tipo, não tinha gostado muito, mas eu tinha achado ele competente, assim, sei lá. Eu não, mas... nunca consegui curtir a série, de verdade, velho. Então, falar o Splinter Cell, eu não gostava porque ele é muito... Ele é muito metódico, cara. Não, ele é muito hardcore, o esquema do stealth dele. Sim. Tipo, se alguém te ver, acabou o jogo, começa de novo. É, isso eu lembro. Não era assim, eu odiava isso, eu gostava muito de Metal Gear, porque se alguém te ver, foda-se, tá matando todo mundo. Sim. E continua. Mas ele não, sem stealth, é. Não, mas esse, o stealth desse é até bacana, o problema é todo o resto do jogo. Então, mas tem uma galera que adora isso, adorava isso, ficou puta, porque o último não era assim, mas... Tá, mas isso aí sempre ia ter. Então... Não, o problema é que se você tem é a mesma coisa que se você fizesse o contrário no Metal Gear, cara. Você tem tipo de gameplay que cativa os fãs, você vai lá e faz totalmente diferente, é óbvio que vai dar merda. Não, cara, teve o Rising aí, muita gente continua gostando, porque sabe que é... Não, mas o Rising é como se fosse outra série, parece um spin-off, não dá pra contar. Não, só pra você ter ideia, o meu cunhado, que não entende nada de videogame, mas que gosta muito de Metal Gear, comprou o Rising porque tava escrito Metal Gear Solid Rising, e ele achou o pior jogo do ano, assim, ele perguntou pra mim por que eu recomendei essa bosta pra ele, entendeu? Tanto que ele não se chama nem Metal Gear Solid, né? Ele é Metal Gear Rising. Ah, sim, desculpa, mas ele comprou porque era Metal Gear e porque eu tinha falado pra ele que eu tinha gostado. E ele quase me matou, cara. O povo tá falando pra mostrar um vídeo que eu tinha gravado no do Splinter Cell, que foi um gameplay que eu gravei. Eu vou botar o link aí no chat, tem 30 segundos de vídeo. Mas ele ilustra bem o minha impressão com o jogo. E assim, antes, na primeira vez, era tipo, quando o jogo foi concebido, ele chamava Metal Gear Solid Rising. Só que aí saiu da Kojima Productions, foi pra Platina, eles tiraram o Solid, quiseram deixar mesmo só a série Solid pros principais e tal. Eu acho que eles reconheceram que ia ser muito porra louca dizer aquilo de chamar aquilo de Solid de algum modo, né? Sim, porque o Solid, primeiro, ele já era por causa de uma mudança, assim, que era porque tinha os gráficos em 3D e tal. Então, como seria outra mudança pra série, então eles resolveram colocar outro subtítulo. Mas eu gosto do Rising também. Eu curti então, o Rising, não tem fala que você então, tá jogando eu aí, tô jogando Catherine ainda. Ainda não terminei. É difícil pra caralho o final do. Eu falei que é difícil. Só o Afro, que é japonês até. Fala, é fácil, não, nem é tão difícil assim. Até o pênis do Afro deve ser pequeno. Tudo japonês, filho da puta. E é inacreditável, é difícil sim, cara. Você não pode nem errar o bagulho, né? Que senão você acaba fácil. Eu tô no último e tá foda. Eu tô jogando World of Warcraft, comecei a jogar ontem. Nossa, sério? Eu tenho um personagem level 80. Nunca ouvi falar desse jogo. Tem um personagem de 83 que eu nunca terminei nem o Cataclismo nem o Mists of Pandaria. Daí eu tô lá. Sei lá. Eu tô botando fé nessa nova expansão aí e comecei a jogar de novo. Vai ter uma nova tipo, depois do Pandaria? Tá? Vai ter até remodelação dos hominhos, assim, sabe? Da como que é o nome? Quando é 3D é... Modelo, sim. As paradas, sim. Mas, o World of Warcraft é sempre o melhor MMORPG do mundo, cara. Não tem o que falar. Sempre é fantástico. Você joga, tem coisa nova. Eu quero ter tempo pra jogar outras coisas, então eu não posso entrar nesse tipo. Sim, eu tenho esse mesmo problema. Eu tenho medo de jogar e nunca mais voltar. A Panaui perguntou se eu joguei mais do MMORPG que eu tava jogando, que era o Final Fantasy XIV, que o Afro falou que é fantástico. É tipo praticamente o pior MMORPG que eu joguei nos últimos anos, cara. Porra, o Guerra Final Fantasy XIV? É. O único MMORPG que eu queria jogar, cara. Cara, o bagulho é assim, é cena, aí mais cena, aí uma missão estúpida, aí mais cena, aí... uma outra missão idiota, tá ligado? Não tem um negócio gratificante em uma hora, ou duas horas de jogo, cara. Fala uma missão massa do World of Warcraft aí, Hicks, pra gente saber o que é missão ridícula pra você. Ó, cara, missão massa do World of Warcraft, você pega uma lâmina, essa que eu fiz ontem, hein? Você pega uma lâmina, aí você vai num lugar lá que tem os fantasmas e você entra no passado do povo do mar lá, que é tipo as Naga, e você aprende como que eles decaíram, tá ligado? Como que foi a queda deles. Aí você joga com a Naga e vai ganhando habilidades com a Naga e tipo muda completamente a perspectiva do jogo pra você aprender a história deles, tá ligado? Isso é uma missão completamente fora do comum. Eu nunca vi outro jogo fazer coisas desse tipo e o World of Warcraft faz um monte. World of Warcraft também, desde a segunda expansão, tem um monte de negócios do tipo... Tem um monte não, mas tem tipo... Pelo menos cada expansão tem umas duas coisas de você fazer uma questline de uma história assim, e aí aquela questline muda o cenário inteiro do bagulho. Por exemplo, acho que o cara falou do Monte Rijal, não era do Monte Rijal. É, tinha um monte que era uma eterna batalha lá, tá ligado? Aí cê, depois você faz um evento lá, que eu não vou spoiler, o bagulho muda completamente o mapa, assim, tá ligado? Você nunca mais vai ver o mapa igual se você terminar a quest, tá ligado? É, coisas desse tipo, assim. Foi bom pra botar em perspectiva. Então, tipo assim, vamos matar 10... Lógico que tem um monte dessas aí, vamos matar 10 bichinhos, tarará. Mas até essas é melhor, porque o cara fala pra você, eu tô precisando de sangue de cabra, vai lá e mata 10 cabras pra mim. Agora no Final Fantasy XIV os caras ficam conversando meia hora com você pra explicar que é sangue de cabra e você vai lá matar 10 cabras pro cara. Vai tomar no cu, não tem paciência não. Sangue de cabra? É muito japonês. O problema é que o jogo é muito japonês, cara. Você vê que o jogo é japonesíssimo. O japonês assim. Tem a ver com sangue de cabra. Não, tipo, de querer enrolar, tá ligado? De querer tudo fazer virar um puta de um bagulho. É que ele tenta ter esse apelo offline, mesmo sendo um MMO. Ele tenta ter a história importante. Eu não entendo nada de MMORPG, então eu não consigo nem imaginar que tem quest que não é mate 10 cabras e volte aqui. Os únicos MMORPG que eu joguei. Não sei, cara. Foram aqueles MMO coreano gratuito. Só pra ver qual era. E era tudo assim as missões. Mate 10 bichos desse, mate 20 bichos desse. Eu joguei tipo 3 horas e enchi o saco. Acho que eu já falei qual foi a minha única experiência de MMO, que foi Tibia, que eu joguei durante 2 horas e o cara me disse que era só matar rato e eu mandei merda. Eu cheguei a instalar quase de zoeira o Ragnarok, que saiu no Steam. O primeiro. Nossa. Que saiu de graça no Steam. Instalei, eu rodei durante uns, sei lá, 3 minutos e eu vi o que é que eu tô fazendo. E aí eu fechei. Não, mas realmente, eu pergunto pras pessoas, elas falam, não, é melhor que isso aí, né? Assim não. Pô, eu conheço um casal Eu conheço um casal que se conheceu, se casou, vive junto hoje e se conheceu no World of Warcraft. Eles são americanos. É engraçado isso. Mas assim, World of Warcraft só vai melhorando. É bonito de você ver. Porque no começo eu jogo World of Warcraft desde o primeiro, assim, desde o primeiro mesmo. Quando lançou, eu comprei. E, por exemplo, você ia fazer dungeon, você tinha que ir lá na porta da dungeon, aí você tinha que clicar numa pedra, aí você tinha que esperar outras 5 pessoas clicar na pedra pra fazer um grupo e você entrar na dungeon, entendeu? Hoje em dia, você vai fazendo missão, e enquanto você tá fazendo missão, você vai procurando automaticamente pra qualquer dungeon do mundo que você quiser. E aí, quando ele acha a turma pra você jogar, ele já teletransporta você diretamente pra dungeon, assim. Então, o bagulho só melhorou, tá ligado? Mesma coisa pra PVP também, você pode ficar procurando PVP enquanto você tá jogando. É fantástico o jogo, cara. Eu nunca joguei, eu já joguei. E olha que eu já joguei o do Star Wars, joguei todas essas porra aí, cara. Não tem outro melhor que ele, cara. É um lixo. O resto é tudo lixo. Tá, vamos pros temas então. Vai. Vamos. Tem que falar vai sortear os temas hoje ou vai direto? Vai sortear? Não, claro. Sorteio. Sorteio. Então vai. Vamos falar, tá. Hoje é o que eu vou fazer. Quais são os temas, YouTube? Cara, hoje eu passei domingo. Eu passei domingo vendo o programa Silvio Santos. Hoje? Não, hoje não. Os temas são Ataque dos Titãs. Esquece, quero que o Scooby-Doo leia os temas. Vai, lê aí, Scooby-Doo. Pode ser, Scooby, vai. O tema é o Ataque dos Titãs. O tema 2. Ué. É difícil falar com o Vitor. Tem que ir lá, pra quem não entendeu. Fala o resto normal mesmo, não? Tá, o tema 3 são os jogos mais importantes da última geração, que acabou de acabar, mas ainda não acabou direito. Tá escrito isso no papelzinho aqui que eu peguei. O tema 4 é Os Simpsons e o tema 5 é Zelda. Acho que deu Zelda. Não, deu Zelda não. Acho que não, hein? Zelda é o número 3? Não, 3 é outro. Ah, então infelizmente hoje não vai ser de novo a vez do Zelda. Que pena. Porra, caralho, sério? Eu vim aqui pra quê? Qual é o tema? Os jogos mais importantes da última geração, que é essa que acabou agora, mas ainda tá acabando. Porque tem coisa pra sair ainda, né? Sim. Ainda tem coisa. Eu já ia vender meu Play 3, aí Persona 4 vai fazer eu segurar essa merda. Persona 5 vai fazer eu segurar essa merda, até sabe Deus quando. A galera, eu não entendi porque a galera ficou surpresa com isso, porque o 4 foi igual. Então, cara, juro que na minha cabeça, o 4, ele não tinha demorado tanto assim pra sair. Demorou pra cacete. Não demorou. Saiu acho que em 2007, cara. Não, foi 2008. Dois anos depois que o PS3 saiu. Meus heróis, velho. Eu não lembrava disso, cara. Pra mim, não lembrava mesmo que tinha demorado tanto assim pra sair. Ah, os é pop, demoram até chegar na... Eles fazem meio que de propósito, né? Porque com mais tempo você leva, mais você vai ter uma base instalada pra poder jogar o seu jogo. E menos dinheiro você vai gastar na hora de fazer o jogo. Exatamente, porque já vai ter mais tecnologia, já vai ter mais engine, as coisas todas. Eu acredito até que... Eu acho que assim, Assassin's Creed e Call of Duty ano que vem ainda saem pro PS3 e Xbox. Sai. A única coisa que eu fiquei meio triste é que assim, no meu Play 3... Eu joguei o Persona 4 no Play 3, que eu tinha aquele Play 3 gordão lá. Hã? E eu joguei o Persona 4 nele. Agora eu não vou poder fazer isso, né? Vou ter que segurar essa bosta desse Play 3 aqui. É. Não, uma coisa que não vai parar de sair tão cedo definitivamente é FIFA, né? Não, FIFA até 2020 vai estar no PS3. Cara, bora fazer o bolão mais demorado da história. E apostar até quando o FIFA sai pro Xbox 360 e PS3. Pô, já que eu chuto 2020 também, velho. A gente vai apostar, tipo, 50 reais. Beleza, chega em 2020 e não vai valer nada. A gente aposta 50 reais, bora, vou tomar uma cerveja ali. Um caldo gente, de cana. Gente, lembra daquele tema que a gente tinha sorteado? É, então vamos... Não, mas faz parte do tema. Não, mas a galera 2020, tá cara, 2020. Por causa de Dark Souls e de Demon Souls, e sim... Demon Souls, eu acho que não. Dark Souls, sim. Não é questão de melhores, é questão dos mais influentes. Sim, cara, eu acho assim que Demon Souls, se só fosse lançado... Assim, desculpa, Tuna, te atrapalhar. Mas eu acho que se Demon Souls tivesse lançado, por mais influente que ele foi, e não tivesse sido seguido de Dark Souls, teria, tipo, sabe, sido uma vírgula aí. No... Não, cara, ele antes de sair... Tá muito errado. Já ele foi cult hit bem. Não, eu sei que ele foi. A galera comprava o PS3 só pra comprar e pra jogar. Primeiro, cara, a galera importava, pô, que o jogo não tinha versão americana. A galera importava a versão asiática pra poder jogar o negócio. Aí a Atlas lançou. Mas nós não estamos falando de sucesso, cara. Nós estamos falando de influência, velho. Caralho, essa porra de importante no todo. Fala tudo, fala. Antes de... Nossa, porra, pro pessoal do Twitter e do Twitch. Falem os jogos que vocês acham importantes aí. Podem mandar. Por quê? Sim, que manda aí pra gente. Eles falaram exatamente de Demon's e Dark Souls. Cara. Se xingar. Então, mas é de que... Tá aqui na pauta, realmente. Ele influenciou pra caralho. Sim. Demon's Souls teve a parada do online. Não, mas tipo... Demon's Souls tinha também, não tinha? Sim, velho, é o que a gente tá falando. Ah, tá. Sim, é isso mesmo. Por isso que a gente tá falando, porra. Do que você fumou, cara? Não, mas... É justamente, eu sei que Demon Souls tem aquele esquema de você colocar as dicas no meio do jogo. Sim. E eu lembro, como é que é o negócio? Aquele primeiro cavaleiro que é fodão, que ele aparece numa ponta e se você for lá derrotar ele, você morre. Eu lembro a galera falando que quando jogavam ali, era tipo um trilhão de dicas no chão, avisando, não vai lá que é barril, cara, não vá, não faça isso. Tá, mas e eu não acho que o negócio isso aí invadiu é o mais jogo. Importante. Isso não foi só influente na geração, como influenciou todos os consoles agora. O Miiverse O PS4 tem isso embutido, praticamente. Demon Souls foi um dos mais importantes nessa questão de como a gente pode organizar o online, fazer até um jogo que seria notoriamente single player, ter um esquema meio co-op ou ter um esquema meio competitivo. Demon Souls mudou muito a questão de como você podia se comportar no online para um jogo. Tanto foi que a galera importante. Tá querendo tirar o server do ar desde, sei lá, 2010. E a galera ainda não deixa, faz as petições e o cacete. Tá, mas o ponto é o seguinte, cara. É um puto de um jogo, tem várias ideias legais, etc e tal. Pode ser do caralho, foi um sucesso. É cult, é fabuloso, picudo, pica grossa. Mas o bagulho, ele não conseguiu implementar as ideias pra todo mundo. Cara... Pode ser Dark Souls é um jogo difícil pra caralho. Ele tem as mesmas ideias, os mesmos conceitos, quem sabe até aperfeiçoados do que o Demon Souls foi. E ele consegue ser acessível pra muito mais gente. Ele consegue ser um jogo muito mais aberto, tendo uma dificuldade igual ou até maior em alguns dos casos, em algumas partes. Tá, eu concordo. O que é mais aberto? Souls, ele é, o Dark Souls, ele é tudo que Demon Souls fez de bom, mais coisas. Então ele é a fórmula aperfeiçoada, assim. Mas é uma sequência, pô. É... Sim, exato. Só que isso foi uma coisa que não existiria sem o Demon Souls. Não, correto, concordo. Mas vocês estão entendendo o meu ponto também, que meu ponto é que sem o Dark Souls, a gente não teria visto todo esse potencial. Assim, pode ser que muita gente, os fãs hardcore, acreditassem, mas eles mostraram o real potencial e mostraram realmente para que eles vieram, assim, como foi importante o jogo no Demon Souls, no Dark Souls. É, o Dark Souls acabou dando mais importância pro Demon Souls do que o próprio Demon Souls, entendeu? Ele acabou mostrando o quanto o Demon Souls era foda na sua própria composição, entendeu? Sim. Sim, não, muita gente começou por Dark Souls e foi pra Demon Souls, foi o meu caso mesmo. Sim, eu acho que ele também foi importante, porque ele mostrou pra galera que jogo difícil vende, que tem gente interessada nisso. Sim. E a dificuldade Isso. Foi uma coisa que influenciou também bastante, porque a galera tem essa noção de dificuldade, da dificuldade de Nintendinho, que é você querer arrancar os cabelos e tal. Mas o Demon's e o Dark Souls mostrou que dá pra ser difícil de um modo inteligente, assim. Cara, isso me lembrou um negócio que acho que foi no GAF ou coisa assim, que parece que no PS4 você pode ver a raridade. No PS4 em aplicativo de mobile você pode ver a raridade dos troféus que você tem. Pra saber, tipo, quem conseguiu uma platina em Uncharted 2, ou coisa assim. Sim, sim. E eu lembro que eles estavam comparando os stats, e você vê, tipo, Killzone novo que saiu do PS4. Algumas pessoas terminaram o primeiro capítulo, pouquíssimas terminaram o segundo capítulo, e por assim vai. Que acho que muita gente sabe que, tipo, nem todo mundo termina jogo, muita gente não termina jogo, na verdade. A maioria, parece. O Rapture faz isso, né? Quando eles compararam com os de Demon ou Dark Souls, eles perceberam que muita gente que tinha começado o jogo avançou, entende? Tipo, tanta gente, 40% matou um tal chefe lá, 53% matou um outro, entende? Que é um sinal de que você vê que era um jogo meio pra nicho, mas ele permanecia bem naquilo. Ele tava correspondendo bem pra um nicho e a galera queria estar jogando aquilo. Não foi tipo, comprei e vou deixar ali mofando. Eu achei isso bem interessante. Ah, sim, ele é justamente por ele ser de nicho. Quem comprava, quem compra, geralmente é quem sabe que vai aproveitar o jogo, sabe? Ninguém vai comprar assim, porra, esse jogo aqui, ele parece... A capa dele é muito bonita, eu vou comprar. Não é um esquema assim, é uma coisa que você geralmente conhece antes de comprar e sabe se vai aderir ao seu gosto ou não. Estão perguntando no Twitter aqui qual que é mais foda, Demons ou Dark Souls? Cara, eu acho que ambos têm coisas boas no geral. Mas eu gosto mais do Dark, mas eu acho o Demons. Eu não tenho. Com alguns. Eu nunca tive saco pra fechar o Dark Souls, assim. Por muitas coisas que acontecem no meio do jogo que é meio zoado, tá ligado? Mas eu conheço o jogo inteiro, porque eu já vi gente fechar e tal. Eu sei o que tem que fazer, mas é bem zoado, assim. Agora, já o Dark Souls, ele tem a opção de você. Mesmo que seja legítimo grindar, né? E ficar mais forte e tal. E ele ainda dá um caminho assim, pra você aprender a ficar mais forte. Não apenas mais habilidoso. É bem legal isso. O problema é que o Demons ele era meio quebrado nele mesmo. Ele tinha alguns sistemas que tornavam o apelo do jogo meio fora. Tipo, o negócio de... Se você fosse com um mago, o jogo não tinha mais dificuldade nenhuma, assim. Porque tinha o negócio de você... tem o anel de recuperar mana que você pega cedo no jogo. Tem anel de recuperar vida, tipo, que recupera gradativamente e tal. Mas então Dark Souls, eu só joguei Dark Souls. E ele tem realmente um esquema muito jogo de Nintendinho. Eu acho que lembra muito você jogar um jogo de Nintendinho que era difícil, mas você continuava jogando. E é o jogo que eu mais tenho hora no Steam, acho. Não, ele depois é muito de Team Fortress. Tem uma parada aqui. Depois de Team Fortress é uma coisa padrão de se falar. Tem uma parada que parece Fortress que o Dark Souls ele não é dividido em fases como o Demon Souls é, né? Não. Isso eu acho muito legal dele, que você sai andando pelo mapa, de repente você abre uma porta e assim, caralho, eu tô aqui de volta, cara, como assim? É, é bom. Eu não sabia isso quando eu comecei Dark Souls. Eu joguei um pouquinho. Eu fui esperando terminar a fase, eu tava jogando tipo 2 horas e essa porra dessa fase não termina. Eu não fazia ideia, cara, eu fiquei puto por causa disso. Cara, o mundo de Dark Souls... Até em cima do Demons, na verdade. O mundo de Dark Souls, ele é meio que um Metroid, assim, só que você não precisa de itens diferentes pra... Sim. Pra continuar, é meio que só o nível de dificuldade mesmo. Eu acho isso sensacional. Você sabe que você tá no lugar errado quando a galera começa a te matar com uma porrada. Não, e que nem eu falo, eu acho que eu tava explicando pra Xana, não lembro pra quem foi, como que fazia pra chegar no lugar que eu grindo lá, que eu faço grind rapidão. Dá pra você chegar lá em 1 hora, tá ligado? Se você for rushar até lá, dá pra você chegar lá em 1 hora, facinho. Mas tem que saber como fazer, tipo, entendeu? Isso é legal, você... Não é só também de dificuldades. Às vezes você não manja como faz pra chegar lá rápido, entendeu? É tudo muito interligado, é sensacional. Teve um cara que ele pegou o mapa todo do jogo, assim. E ele ripou, tipo, toda a casca do mapa e pôr um vídeo no YouTube. Depois eu vou ver se acho pra botar no post. E é tudo uma coisa só. É muito, muito bom, cara. É muito bem construído. Level design. Ah, mandaram aí no chat o modelo do mapa. É sensacional, cara. Eu queria fazer uma pergunta. Vocês... A gente viu, tipo, Demons e Dark Souls, que foi importante mesmo nesse negócio, mas vocês lembram de algum jogo recente que tem a cara de que foi inspirado pela pegada de Dark Souls? Cara, tá parecendo uma porrada no Kickstarter. Sim. Muito jogo no Kickstarter, os caras falaram, e virou coisa pra vender jogo. Ó, tem influência de Dark Souls. Sim. Entendo. É, já que a gente tá falando de jogo difícil, então eu queria lembrar de um que eu acho que foi bem importante nessa geração, que foi Super Meat Boy. Que ele foi importante pra indie no geral, assim. Cara, ele e Braid. Muito do. É assim, isso, ele e Braid foram. Braid. Eles, tipo, trouxeram de volta o negócio do Platformer 2D. E Super Meat Boy, acho que um pouquinho antes até de Demon Souls, trouxe de volta aquele negócio do jogo difícil. Não, não. Oh, Rod, não. Super Meat Boy é mais novo. É? Bem mais novo, é. Ah, eu digo mesmo pela pegada do 2D, mas... comportado. Porque eu lembro que quando eu vi aquele jogo, quando começaram a falar, né? Porque era só do Xbox Live Arcade, eu achei muito interessante, porque tipo, aquilo ali tava caput. Você não via coisa parecida no PS2 praticamente. PS2 e PS1 já não tinha esse tipo de jogo. Então, teve no. A gente viveu uma era ali, acho que ali depois do Dreamcast, em que me parece que era proibido fazer jogo 2D. Sim. Você lembra, todo mundo foi pro 3D, Castlevania virou 3D, Mega Man, Mario, Sonic, todo mundo foi pro 3D e parece que foi meio proibido. Eu tinha posto na pauta aqui New Mario Bros, que eu acho que é o jogo que fez voltar isso. O do DS ainda, mas o Castlevania ficou bastante tempo, né, velho? É, o Castlevania continuou em 2D no Game Boy Advance e tal. Castlevania ainda tá, de um modo. O último 2D real foi aquele jogo do DS. De plataforma da... 2D. Mas o New Mario Bros. Do DS, eu lembro que na época que ele foi anunciado, foi um auê na internet geral, todo mundo ficou impressionado. Nossa, Mario 2D de novo, que foda, tem 10 anos que isso acontece. Uhum. E agora já encheu o saco até, nem aguenta mais. Mas eu acho que esse, como ele vendeu pra caralho na época, ele meio que motivou a SEGA a trazer o Sonic 2D de volta, ficou ruim pra cacete. Ele motivou um monte de jogo a voltar, saiu o Sparks. Antes de a gente falar sobre algum em específico, já que a gente tá falando muito dos específicos, vamos ler o que a galera tá falando, aí a gente decide se a gente guarda pra falar depois ou se a gente fala agora. Um pouquinho. Eles falaram aqui desde o... Acho que eles falaram aqui primeiro Borderlands 2. O primeiro que eles falaram que eu vi aqui foi Half-Life 2, que eu não tô achando onde que tá aqui. Que esse aí eu acho que deve ser falado depois, que é muito importante. Sim. Eles falaram de Walking Dead, é claro que foi, né? É, Walking Dead foi pra Adventure e o Super Mario Bros. Foi pra plataforma o Revive. É, ele deu, na verdade a Telltale já tinha fé pra caralho nos Adventure. Sim, eles não faziam sucesso. A Telltale tava insistindo. Eles lançaram aquele Back to the Future que ninguém lembra, cara. Eu achava bacaninha até. É bacana, sério? Na verdade, o melhor. Sem Max, cara. Sem Max é sensacional. O melhor da Telltale é o Sem Max. Não, eu acho o Ilhas dos Macacos é o melhor, cara. Você acha? Eu acho. Achei tão grande assim. eu achei, mas é que é, tem que jogar, você tem que ser fã. Realmente é um jogo de fã aquilo lá, é. Sim, Rinks, sim, ele continua aí. Continua aí, Rinks. O que mais a galera tá falando? Team Fortress 2. É. Com certeza, sem dúvida nenhuma. E Portal 2 também, que Portal também, que realmente. É, só que eu acho que aí a gente fala junto com Half-Life, né? Sim, jogos da Source. Não apenas isso, porque o Half. Depois eu falo porque, mas o Half-Life eu acho que ele faz um negócio muito parecido com o Portal, assim. E os dois têm uma mesma importância. É. Deixa eu ver o que é mais que o pessoal falou. O pessoal falou do Mario Galaxy. Mario Galaxy realmente é importantíssimo também. Ele. É, falaram que Mario Galaxy não influenciou muito, mas ele. Porque a galera não viu. Não viu coisas diretas que vieram de Mario Galaxy e outros jogos. Mas eu acho que ele consegue, sei lá. Ele ser o plataforma mais importante da geração, assim, eu acho que sozinho. Eu acho que o Mario Galaxy não influenciou tanto, mas ele é mais uma culminação de tudo que a Nintendo tava. Ele marcou, assim, né? Ele definiu. Mario Galaxy foi importante, entende? Sim. Ele foi importante pra geração no sentido de, além de dar uma relevância um pouco diferente que o Wii até tava precisando na época. Ele simplesmente é um puta jogo, entende? Então se ele não influenciou diretamente aquele e aquele outro, é porque não dá pra você chegar no nível daquele. E mas eles fizeram de novo agora com o tem uma potência desgraçada. É reconhecido por muitos como um dos melhores jogos da geração. Disparado. E tem a maior nota no Game Rankings, acho. Acho que ainda tá ele. Mario Galaxy 2 é o primeiro, o segundo é um. Nossa. E seguido por Ocarina of Time. E o último que a galera falou aqui, que eu tô vendo aqui, tá falando de Minecraft agora e Wii Sports. Daí, sinceramente. Não, o Sports era o primeiro aqui da pauta. Sim, o Sports foi o primeiro que a gente pensou em falar, porque ele. Foi ele que. Porque sei o lá, Sports a Nintendo. Foi o não, a Nintendo foi chegou. O primeiro de um modo. Sim. A Nintendo chegou e mostrou o Motion Control e todo mundo fez sabe? Só que aí chegou o Wii Sports e colocou aquilo em prática e mostrou que dá pra fazer uma coisa com motion control e juntar uma galera que não costuma jogar videogame em um jogo só. E então, aí, ele... É uma coisa impressionante. Pela primeira vez que se joga aquele jogo de tênis, cara, é um negócio... Sim, então, a minha mãe, primeira vez, veio pedir pra jogar videogame com ela. Eu tava em um evento, tava eu com um amigo meu. Esse meu amigo é ultra fã da Nintendo e a porra. E a gente ficou lá muito empolgado, sem saber se a porra da barrinha era ligar qualquer coisa ou não. Era a gente indo de um lado pro outro, feito maluco, tá ligado? Pessoas jogando pela primeira vez no esportes. Tinha um jogo de boliche, que a galera ficava doida também no esportes. Nossa, passei muito. Qualquer muito tempo que a galera tava ouvindo e tava aquilo. Muito tempo. Tá. Mas, também, sinceramente falando, a galera, a Nintendo simplesmente fez o trabalho dela, né? Vamos lá falar, porque é um tech demo o negócio. Sim. E se eles não tivessem feito isso, tava fodido. Foi que nem o Nintendo Land pro Wii U, só que não foi tão bem sucedido. É, o Nintendo Land, exatamente, o Nintendo Land não fez o papel que ele deveria fazer. Ele faz mais ou menos... Mas eu acho que dava pra ter feito melhor. E no Twitter aí, Tuba, você tem aí? Dá pra você ler aí o que a galera tá falando? Tem bem pouca gente aqui no Twitter. O povo tá mais no chat. Tão mais no chat hoje. Semana galera, passada eu tava fazendo muito errado. Então, eu sou meio fanboy de Half-Life. Eu ia falar do Half-Life. Mas assim, o Half-Life 1 ele foi influente pra caralho na época dele, mas o 2 eu não vejo tanto influência. Cara, o 2 ele é um jogo foda pra caralho. Então, o 2, o que eu vejo que ele influiu é a mesma coisa que o 1. Tipo assim, o 1 ele tem esse esquema que foi o primeiro jogo FPS que contou uma história e mostrou que dá pra você contar uma história sendo um FPS completamente, sem ter cutscene, sem ter parada tipo. O Half-Life 2 ele fez exatamente isso. Só que ele aprimorou ainda mais, né? E tem um amigo meu que fala assim, o Half-Life 2 é tech demo também. Só que isso que é o mais fantástico, o Half-Life 2 é um puta de um tech demo fudido. Só que ele é muito, assim, ele é muito mesclado, ele é muito intrínseco. Você não percebe que você tá sendo jogado na Tech Demo. Só depois enquanto você tá jogando, você não percebe. Ele é completo demais. Half-Life 2, ele mostrou não só o negócio da história ser contada de modo não direto, porque não era nem só a questão de você ouvir diálogo, era o tal do storytelling ambiental e tal, que, sei lá, Skyrim tenta fazer. Mas o negócio de questão de game design mesmo, de você saber como chamar a atenção de um jogador pra uma área específica, sendo que o mapa é muito grande, sabe? Eu lembro que eu li uma coisa do... Acho que... Não lembro se foi o próprio Gabe falando, mas foi alguém da equipe de Half-Life. Eles falando que eles tinham uma área muito grande pra colocar o jogador e eles não sabiam como fechar como fazer o jogador ir na direção que eles queriam que fosse. Então eles colocaram um inimigo num lugar bem longe pra ele te dar um tiro e, tipo, aparecer aquele negocinho vermelho que mostra da direção onde vem o tiro. E quando você olha pra lá, tem uma set piece do lugar onde esse soldado tava caindo. Então ele não te machuca e o jogo te mostra onde você ir sem ele colocar uma seta, assim, falando onde você tem que ir. E isso, pra game design, foi uma coisa muito boa, porque o jogo não era linear, ele era linear, mas ele não era linear sendo um corredor. Ele era só uma sequência de eventos que te impeliam a ir pra frente sem te puxar, sabe? Só acho que o maior problema do Half-Life 2 é que ele não é dessa geração, né, gente? É, ele saiu pra Xbox. 2. Mas é que eu considero dessa geração. Ele é de 2004, né? Ah, sei lá, eu considero. Ele saiu naquela época ali que a geração tava acabando e ele saiu pra PC primeiro. Sim. É que ainda não mudaram a engine, né? Eu acho que você... Inclusive o Titanfall usa a engine do Half-Life. Sério? Titanfall usa a Source, é. Nossa, sério, caralho. Eles falaram que eles foram usar a Source porque eles viram que era a melhor engine pro PS3. Aí veio a Microsoft, deu exclusividade e tal, então... Eu acho que Half-Life 2 meio que deu pontapé pra geração antes da geração começar. Eu não joguei até o final, mas deu pra perceber algumas coisas que você nota que não tinha em jogos antigos, como por exemplo a boa caracterização dos personagens e a porra toda. E acho que a galera tá comentando agora mesmo. Isso eu sinto que influenciou bem um pouco pra que a gente acabou vendo depois em outra nova revolução, que foi BioShock. Com aquele começo filha da puta e a forma de você contar a história com a tua presença ali. Que se você for olhar System Shock 2, é um pouco assim, mas não chega ao nível que BioShock e depois o Infinite, que o Infinite já é outra, a different beast, totally. Sim. Já é completamente outra parada, chega. BioShock eu acho que é o meu jogo favorito de todos os tempos. Não, o primeiro BioShock é sensacional. O primeiro? É, o primeiro. Ele teve o negócio, ele conseguiu fazer até no, na direção de áudio da dublagem, fazer com que toda a frase fosse bem falada pra não se confundir, porque é pra você jogar, você atirar nos caras enquanto você tá ouvindo a história do jogo pelos audiologs e tal. Então ele fez com que os dubladores falassem as paradas de modo não desesperado e sabendo qual seria a área em que colocariam tal audiolog e fazer com que o texto que tivesse ali não influenciasse negativamente no combate ou não distraísse. Uhum. E o contrário também, fizeram com que o combate não fosse mais importante do que a história que o jogo tá te passando. É sensacional. Eu acho que BioShock também tem um negócio muito rico, porque ele é tipo assim, ele é do passado, né, que não existiu. Só que ele é no futuro desse passado. Tipo, sabe? Já aconteceu muita coisa. Então, tipo assim, além de você estar num lugar que não é igual a gente conhece normalmente, já aconteceu muita coisa naquela porra daquele lugar lá que você não sabe o que é. Então, tipo assim, é um puta de um mundo fantástico de você andar, de você ver, assim, de você conhecer mesmo, cara. Nossa, cara, eu lembro que a primeira vez que eu joguei, eu fiquei maravilhado com o jogo. Tanto que é meu jogo favorito, assim. Na Rapture, ela é, até hoje, talvez dessa geração talvez seja a localidade mais característica de um jogo, que nem, sei lá, Midgard de Final Fantasy VII foi pra geração de PlayStation 1. Eu acho legal que eles não só fizeram um jogo na década de 50, que já não é uma coisa muito normal de acontecer. Tem que ser na década de 50 embaixo d'água. Embaixo d'água, numa sociedade utópica. Objetivista. Sim, com crianças coletando coisa em corpos. E que já acabou, né? Sim, tipo, tem muita coisa assim, de uma vez só. Exatamente, isso que eu falei. É, tipo, e que já acabou, tipo, você não. Você pegou o bagulho no final, assim, você não sabe o que tá acontecendo. Sim, a maioria das pessoas param na década de 50, tá bom. Esse é o setting do jogo. O povo falou do. O Tueiro falou de Columbia agora. E é uma pegada diferente porque quando você chega em Rapture, já aconteceu tudo que tinha que acontecer lá. Sabe? Você tá lá pra terminar. E Columbia não, você. Faz parte do que vai acontecer, você tá acontecendo lá. Columbia, você tá terminando. Sim. Columbia, você tá terminando de um modo. Exato. Então uma sensação diferente, assim. É, se for pra dar o gancho, até eu achei interessante. Eu joguei o BioShock, eu não terminei. Tipo, como eu falei, eu tava jogando BioShock Infinite. Eu queria ver se eu conseguia terminar o primeiro BioShock pra depois jogar o Infinite. Só que depois de umas 3 horas do primeiro, eu acabei cansando do jogo. Essa é a verdade. Eu não sei o que foi, acho que o... Vocês estão ligados que é FOV? Field of View? Sim. O quanto você vê, BioShock, até o Infinite, quando você bota no máximo, é muito fechado. Isso me dá uma puta dor de cabeça. Então, eu tentei jogar por algum tempo, mas depois de um tempo simplesmente cansei. Eu, sei lá, não me empolguei tanto. Aí depois eu parti pro Infinite e eu achei muito melhor do que o primeiro BioShock. Eu acho que o BioShock é muito foda. No que eu ele considero. Mandei. Continua. É, eu acho que o primeiro é muito mais importante no que ele faz naquela época, porque ele veio de um modo que ninguém tava esperando aquilo. Eu lembro que quando saiu a demo, a galera ficou puta que pariu. O Infinite, como eu disse, é completamente outro jogo. É completamente outro jogo. Tem a ligação, mas ele não se comporta como o primeiro BioShock. O ritmo dele não é o primeiro BioShock. O ritmo do primeiro BioShock ainda é meio esquema de System Shock 2. Você vai explorando e você vai conhecendo o negócio pela sua exploração do mundo. Tem muito backtracking, tem muito negócio. O BioShock já... Ele adaptou um pouco esse esquema do shooter moderno, que é em corredor. Só que ele fez um corredor que ao mesmo tempo você também tem exploração, então você não sente que você tá seguindo um caminho predeterminado. Sim, eles fizeram um trabalho muito bom em fazer Columbia aparecer que é aberta. Principalmente no esquema visual de você sempre estar conseguindo ver alguma ilha longe, te dá aquela impressão de que você pode chegar lá se você quiser, mas você não quer, geralmente. Eu considero até o BioShock o último FPS clássico que fizeram, porque ele tem até que ele tem um esquema muito parecido com o Doom ainda, que tem a fase certinho, você chega na fase, um mapa pra você explorar. Um é fase, completamente fase, né? Tipo, sim. Você vai de fase em fase. E as fases tem bastante coisa pra você explorar, principalmente as últimas, assim, aquelas dos apartamentos lá. É bem Doom mesmo, o bagulho tem que andar. Aí o 2, ele pega, aproveitando, fazendo um gancho aqui, o esquema que Modern Warfare criou. Que tá aqui na pauta, outro jogo influente pra caralho. Que começou esse lance de... popularizou essa parada de jogo linear e... E FPS militar. Sim, então. Foi Modern Warfare, inclusive, na época foi muito chocante, porque não tinha jogo de guerra moderna, praticamente. Acho que tinha só Battlefield 2, né? Jogos de guerra eram toda Segunda Guerra. Não tinha single player na época. Sim. Eles eram era... single player. Tinha a caralho de jogo de Segunda Guerra, inclusive o próprio Call of Duty. Sim. Aí o 4 chegou, não, vamos fazer guerra moderna, e todo mundo foi atrás. Aí Medal of Honor virou assim também. Eu digo até hoje que o primeiro Modern Warfare é um dos meus jogos favoritos no geral, independente do legado dele ou não. Não tem como você negar a influência que Call of Duty, que qualquer jogo desses que são, a galera olha mais e fala, nossa, é jogo de cara que curte FIFA, que fica gritando. jogo dos brod. Sim. Não tem como você chegar e falar que esses jogos tipo Modern Warfare 1, Gears of War, esses jogos que são mais, sei lá, em aparência eles são brainless, assim. Não tem como falar que eles não foram influentes, cara. Eles moldaram praticamente a geração inteira. Gears criou o lance de ficar se escondendo atrás de muralha, né? Sim. Muretinha, não, não tinha jogo difícil fazer isso, tinha? Ele não criou. Ele não criou, na verdade. Tinha, acho. Tinha, mas ele popularizou essa parada. Ah, sim. É isso que eu ia falar, que o Nezão tava comentando, na verdade. Se você for pegar as tendências do que foi grande nessa geração, você vê que quase tudo começou no finalzinho da geração anterior. Tipo, você teve jogo de mundo aberto pra caralho. Tudo virou mundo aberto. Isso foi uma influência forte de GTA, que foi predominante mesmo no PS2. Você teve... O que você tava falando agora mesmo, Tuba? Então, de cover shooter, Gears. Então, tu tinha Winback no Nintendo 64 e tinha um jogo chamado Kill Switch, do PS2, que os próprios caras da Epic afirmaram que usavam esse negócio de cover sair, e disseram que foi influência. Não, mas Gears tem muito de Resident Evil 4 também. Mas é que assim, eu não lembro exatamente quais, mas tinha outros jogos de cover shooter. Agora eu lembro desses dois. O Gears of War... melhorou muita coisa, tanto que tipo assim, ficou super dinâmico. Eu lembro que na época que eu joguei Gears of War, eu lembrava de já ter visto coisa igual, só que eu falava assim, pô, tá fantástico o jeito que eles colocaram, que eu joguei muito um, tá ligado? O jogo todo ali é feito em volta do lance se esconder, se proteger da muretinha e atirar, é só isso. O Gears of War, ele tem umas nuances de game design que eu fico de cara até hoje, assim. O negócio de se você tá escondido, conforme você vai tomando dano, a tela vai ficando vermelha, mas no centro da tela vai formando uma engrenagem de sangue, assim. E aquilo serve justamente pra servir de mira, de você usar aquele blind shooting, que é você atirar sem sair da cover, assim, você só levantar a arma e atira. Isso é uma coisa que é um detalhe, assim, mas é o que torna ele... diferente da maioria dos outros cover shooters que não são... Ele tem um co-op também. O primeiro Mass Effect, assim. Ele tem um co-op muito bom, que eu não sei se tem algum jogo que fazia isso antes também, de se o cara morrer, você ter que ir lá e salvar ele. É, eu não sei se Left 4 Dead saiu antes que Gears of War. Não, não, Left 4 Dead saiu depois. Gears of War saiu lá no início do Xbox. Assim. É, isso realmente eu não me lembro de ter nada parecido antes. É porque não quase não tinha multiplayer online antes, então, né? Esse negócio de multiplayer online explodiu muito a partir do Call of Duty. Sim, também. Você tinha alguns antes, mas foi Call of Duty de um lado e Gears of War. Sim, realmente, explodiu agora muito esse console. Esquema. Não, é isso, no PC já era diferente. Sim, no PC, pra mim foi até meio déjà vu, porque PS. Eu jogo PC desde lá, desde o tempo do Quake. Eu lembro na época do Quake, começou a popularizar... multiplayer no PC e tudo quanto era jogo tinha um multiplayer inútil, assim. Tipo o que tá acontecendo agora, assim. Ainda hoje tem isso, cara. Eu tava jogando o Spec Ops, que eu falei. Eu abri o modo multiplayer só pra ver se tinha alguma pessoa online pra jogar. Não tinha. Cara, não quando tinha. Recentemente, quando saiu o Spec Ops, chegou um funcionário e ele deu uma entrevista, não lembro que site, foi um site grande. E ele falou, cara, o multiplayer a gente só teve que colocar... pro jogo ser lançado, porque senão ninguém mais ia investir. E eu considero exatamente. Um câncer pro nosso jogo, pra mensagem que a gente tá tentando passar. Mas teve que ser lançado junto pra fazer o jogo. É isso, sim, é tipo, a muito, que tem que... Muito jogo, tipo, Oi? O pessoal perguntou de Dead Space. Dead Space é revival só, né? Porque Dead Space, ele voltou trazendo coisas de terror que há muito tempo não eram usadas. Cara, eu acho que Dead Space é o mais próximo de um Resident Evil bom que a gente tem nessa geração. Dead Space é Resident Evil 4 no espaço. Exatamente. na verdade, o 1... É como a galera falava. Na verdade, o 1 eu acho muito, muito pior do que o... Assim, de susto, de terror, eu acho muito pior do que o 4. Eu acho mais próximo do 1 e do 2, assim, é um negócio bem tenso mesmo, cara. Sim. Tratando-se em... Até o 2 eu acho interessante, sinceramente. Eu tenho que jogar o 2 ainda, eu não gosto muito de Dead Space no geral, mas eu reconheço que ele Eles tinham um sistema assim que tinha muito nos primeiros jogos de terror que existiu, que você via, por exemplo, um item no final da sala, e você tinha certeza absoluta que a hora que você pegasse aquela porra daquele item, ia explodir um bagulho e o bichão ia assustar você. Só que você tinha que pegar aquela porra, velho. E isso aí tinha muito nos jogos de terror das antigas e ele trouxe de volta, tá ligado? E eu eu gostava muito. Um dos jogos favoritos meu também, Dead Space 1. É, tanto que eu pedi pra fazer o review do 3, mas felizmente aqui jaz Dead Space. Eu acho Dead Space 1 assim, meio que um Bioshock um pouco mais sem cor na questão de exploração, de ser um lugar novo, apesar do conceito de nave espacial ser bem menos alienígena do que o conceito de uma cidade embaixo d'água dos anos 50. E o negócio dos audiologs e de ter uma pegada de survival. Uhum. Não, ele tem duas coisas muito foda. Primeiro é que ele não tem HUD, né? Ele não tem interface. Sim, é tudo no isso até hoje é um troço. Me deixa besta se olhar. E a segunda coisa é que no som não tem. No espaço não tem som. É, isso é da hora. Ele é a primeira obra de ficção a realmente usar isso aí. Mas e outra coisa interessante também que tem no Dead Space é que. Até esqueci o que eu ia falar porque meu mouse morreu aqui no momento. Não, é. O Dead Space 1, ele realmente tem exploração, tá ligado? Ele não é. Por exemplo, o 2 já é mais fase. Tipo, você vai daqui pra lá, daí você vai ter uma fase. Você percebe que é isso. Até muda os tipos de necromorph que você vai de uma fase pra outra. Não é declarado que nem no Bioshock 1, mas é fase. Agora, o primeiro Dead Space tem backtracking, tem tipo assim, puta, volta lá naquele lugar lá, cara, lembra que tava fechado? É tipo, é quase um Metroid, assim, tá ligado? É quase um Metroid nesse esquema dele, mas era bem legal isso aí. Quase, é quase um Metroid, né? Sim. Tá bem longe, né? Não, até no esquema dele de mapa, assim, mas é óbvio que tá bem longe, mas... É, esse negócio de backtrack era bem legal. Mas voltando aqui no negócio que vocês me cortaram vários minutos, eu ia falar do Portal 2, porque a gente tava falando tanto de narrativa aqui, e a gente falou que o que eu falei, pelo menos, é que o Half-Life 2, o mais importante dele foi a narrativa, assim como o Half-Life 1. O interessante é que daí você pensa assim, porra, a galera aprendeu agora como que faz narrativa aí, né, com Half-Life 2. Só que ninguém aprendeu porra nenhuma, cara. Porque daí chega o portal e fala assim, não, galera, vou dar mais um exemplo pra vocês aqui de como que faz, bem da hora mesmo. E faz o portal, que é uma puta de uma narrativa bem construída, totalmente em primeira pessoa, clássica, assim, marcante, completamente marcante, e que mostra que a galera não aprendeu, que ninguém fez igual, tá ligado? O Portal é um jogo muito difícil de ser feito hoje, porque ninguém quer mais surpresa em jogo. Ninguém gosta de lançar um jogo sem falar o que que é. E o Portal era isso, a gente foi jogar esperando, um joguinho de puzzle aqui, meia pessoa bacana, e chega lá no meio, muda a porra toda, e você fica, caralho, o que tá acontecendo? Eu acho que isso que é muito interessante do fato que o Portal, eu lembro que ele nasceu como um projeto quase bônus que eles fizeram pra poder lançar o Orange Box. Sim. Então o Portal meio que viabilizou, sem querer, a ideia de que você pode ter jogos que são diferentes, experimentais e curtos. Porque Portal não é um jogo muito longo. Uhum. E eu acho que a gente acabou vendo isso muito, sei lá, em projetos de jogos indies, por exemplo, que... Tem aquele que é muito legal, velho, que começou há pouco tempo, que é aquele Night in the Woods. Eu achei muito interessante pegar, tipo, jogos que já estão buscando fazer um esquema com um estilo diferente pra prestar na narrativa, entende? Uhum. Eu gostei muito do que ele acabou fazendo por causa disso. O Portal, você falou que ele foi lançado como meio tech demo, não, mas como se fosse uma demonstração que ia vir junto com o Orange Box. Ele era um bônus ali, todo mundo comprou Orange Box pra jogar Half-Life 2 e Team Fortress. É, então, só que exatamente por ele ter sido lançado assim, eu lembro que bem nos primeiros dias de Portal, assim, a galera ia no fórum e a galera ficava perguntando, assim, tipo, o final é aquele do fogo mesmo? Você morre no fogo? É só aquilo mesmo? Que a galera... É tão bem escrita aquela parte que a galera achou assim, puta, não tem como sair daqui mesmo, tá ligado? Sério, velho. Muita gente aceitava que era aquilo ali, entendeu? Que era aquilo. E que se você for ver bem na história, diversos outros pessoas que foram experimentos devem ter aceitado que o fim deles era ali, né? E a Shell foi a primeira que falou assim, não, vamos sair dessa porra aqui. Cara, é porque o negócio dessa parte de portal é que ela fez uma coisa que pouquíssimos jogos faziam, que é mandar você... Mandar não. Precisar com que você faça alguma coisa que o jogo tá mandando você não fazer. Porque você tá seguindo as ordens da GLaDOS, você tá fazendo tudo que ela quer, e de repente você não tem que mais fazer isso. Isso era um conceito completamente alien pra cabeça do jogador, sabe? É bem pouco que fazer isso. Sei lá, Earthbound fez isso, Metal Gear Solid 2 fez isso em alguns momentos. Sim, mas no caso de Portal foi quando a galera... Parece que deu um clique, assim, no game design. E todas as empresas falaram, caras, a gente pode fazer um jogo que subverta a si mesmo. E aí todo mundo começou a fazer, assim, um monte de jogo que é crítico. Sim, agora tem muito jogo. O Portal influenciou tanto o jogo na forma de narrativa quanto em puzzle, que tem muito puzzle 3D Sim. primeira pessoa agora. E tudo tem muito puzzle 3D que tenta sair fora da caixa e não é Sim. similar a Portal, que nem o meu, um dos favoritos do ano meu aí, que é o Antichamber. Antichamber eu quero jogar ainda, mas eu acho que é muito bom. E o Swapper, dois jogos aí que eu recomendo muito, que segue a risca, assim, tipo, a cartilinha do Portal, e não imita em nenhum momento o Portal, tá ligado? Não, tem muito jogo que imita na cara dura, tem aquele, Sim. aquele que é até da mesma criatura. Cube. Cube imita a cara dura. Não, tem aquele da Quantum Conundrum, que tenta sempre o horror e tudo, mas não ficou tão legal. É que o Quantum Conundrum tem participação de pessoas que foram envolvidas no Sim, foi a Kim Swift que fez o primeiro. Vamos ler os tweets aqui, que Sim. o Roger tá falando pra pular próximo, mas o Luiz Oliveira mandou um abraço, ele é de Portugal, falou que tá estudando programação enquanto ouve. Abraço Luiz Vieira. Abraço, Luiz. E falaram de Red Dead Redemption aqui, o Gabriel Savioli, disse que é um dos jogos mais relevantes. Cara, ele é porque eu acho que ele foi o primeiro jogo de mundo aberto. Não sei se o primeiro, eu não lembro quando Assassin's Creed 2 saiu. Mas foi o primeiro jogo de mundo aberto dessa geração a realmente não ser mundo aberto só por novelty, assim, porque é... Era moda fazer jogo. Mais velho que ele, né? É porque GTA 4 tem a qualidade discutível, assim. Eu digo jogo que é universalmente... Uhum. Dito como bem feito. Eu não sei, eu não joguei Red Dead, joguei bem pouco do GTA. Eu tô falando assim como o público no geral. Você falou que ele foi o primeiro a ter um motivo pra ser mundo aberto, mas eu lembrei que No More Heroes é mundo aberto pra parodiar mundo aberto. É. Então, mas eu ficou acho muito que. Ruim, mas que faz. O que eu acho que o Red Dead Redemption faz diferente é que foi quando a Rockstar começou a perceber o real conceito que era caixa de brinquedos, entendeu? Sim. Que eles perceberam, assim, que, tipo, não era você, por exemplo, fazer que nem GTA 4, San Andreas, que você colocava um monte de coisa lá e o cara ia fazendo umas missões. Era realmente você brincar de ser um ladrão, você brincar de ser um... de estar no Bang Bang lá, entendeu? Porque, porra... Red Dead Redemption, cara, você sai com o cavalo e você quer prender bandido, você quer chegar na cidade e jogar poker, tá ligado? Beber uma pinga no bar. É, você realmente brincar, você tá brincando, você tá sendo uma criança e brincando naquele cenário que eles dispõem pra você. Aí e Saints Row levou isso ao extremo. Sim. E é só zoeira pura e foda-se. Cara, foi o que fez Assassin's Creed 2 ser bom, foi exatamente esse conceito de ser um período um período histórico bonito, assim, a Itália renascentista. Agora que aí eu acho que agora, como eu disse no meu review do Assassin's Creed 4, ele foi meio que, ele pegou tudo que é de bom de jogos de mundo aberto no geral e culminou também, ele foi uma culminação. Isso é uma coisa legal do final da geração, que a galera finalmente aprendeu como é que faz tudo e começa a sair jogo que combina tudo, que é foda. Sim. Um exemplo que eu tenho aqui, que é o Zelda, o Skyward Sword. Ele combina tudo que a Nintendo aprendeu em controle de movimento naquele jogo. Sim. O negócio de ser o... Só o combate ser um x1, eu já acho sensacional, cara. Porque você faz vê com que cada que inimigo seja no esporte. Sim. E faz com que cada inimigo seja meio que um puzzle em si. Você tem que fazer os cortes certos e se ligar no movimento do cara e tal. Você usa aquele movimento do boliche pra jogar bomba. Você tem um chefe que tem que rebater igualzinho no beisebol do esportes. Mas foi tudo que a Nintendo aprendeu em 5 anos de Wii que eles usaram no Zelda. Eu não vi ninguém reclamando, acho, do controle de movimento. Não, eu só vi gente reclamando, gente que tipo não jogou o jogo, falou, não vou jogar essa porra com esse controle. Não, eu vi gente, sei lá, aquele review da GameSpot que acho que deu 7 pro jogo, não lembro. Mas falou que não, porque o controle não responde direito, eu pensei. Mas aí. Teve algum jogo depois desse Zelda que foi importante, assim, nesse quesito de controle de movimento. Se a gente for ver, controle de movimento foi um negócio. Foi um negócio relativamente grande durante toda a geração. Sim, já que o Wii basicamente sobrevivia só disso. Então a gente chegou a Zelda. Zelda foi tipo o Magnum Opus dessa questão mesmo de usar sensor de movimento. Sim. Teve alguma outra coisa depois daquele jogo que realmente é válido assim destacar? De controle de movimento, nem com o emote, nem com o Kinect, nem com o Sony Move lá. Eu consigo pensar em nenhum, cara. Também não. Nada, realmente. Eu tenho esperança no Kinect novo aí, mas. Fala de novo, ó, desculpa. Não, é porque se você ver, o Wii começou e fechou aquele negócio. Uhum. Porque realmente você não tem mais coisa que. Sensor de movimento teve o tempo, mas realmente não tá testando algo novo com isso. Sim. Eu não sei se vocês viram o Kinect novo, mas ele tem muito. Ele tá muito mais potente que o anterior e eu achei escroto que a Microsoft não tá falando nada dele. Sim, até agora não teve nada. Ele até o primeiro Kinect tinha pelo muita menos. Muita coisa. Aquele Sonic Free Riders, que era um lixo de jogo, mas pelo menos mostrava o que o Kinect fazia. Assim. E o nesse Kinect... novo eles estão apostando. Na galera já sabe o que o Kinect faz por causa da geração passada. Então não vamos mostrar nada. Na E3 não mostraram nada do Kinect. E tinha um vídeo na internet, eu acho, não lembro de qual site. Os caras do Verge que mostravam vários demos do Kinect, ele fazia muita coisa que o outro não podia fazer. Tipo, pegar dedo, ele pegava a pressão sanguínea do cara. Teve aquele vídeo que vazou que não tem nenhum. O Kinect pegou o pinto do cara em câmera e o cara ficou constrangido, falou que é o governo usando pra espiar, ou sei lá. Fora que é de hacker, né? Que fez coisa com o Kinect e até agora não tem nenhum jogo que faz nada. Sim. Eu sinceramente acho que vai morrer completamente essas merdas aí, velho. Eu acho que, tipo assim, eles já tiveram o tempo que eles tinham pra provar. E eu acho que no meio do caminho aí eles vão acabar falando, ah, o Kinect e a câmera do PlayStation 3, do PlayStation 4 vai ser usada pra outras funcionalidades e o jogo vai ficar em segundo plano. Não, daqui a pouco é jogo que usa a voz, né? É, isso, ou pode ser isso aí também, mas sinceramente, a mesma função que eles tinham planejado, tipo, do Kinect 1, assim, vai ficar pra jogo de dança, essas porra. Acho que duvido que eles vão pensar em desenvolver melhor essas paradas. Bom, dessa porra de Kinect, então. Como acho que eu até falei no texto último que eu escrevi. No começo do sistema, é lógico que os caras vão tentar impulsionar ao máximo qualquer tipo de software que vá mostrar a funcionalidade daquilo. Eu acho que o mais genial de todos, sem dúvida, foi Dance Central, que eu não tenho nada pra falar de mal daquele jogo, eu acho sensacional. Mas agora que você tá no Xbox One, eles realmente não têm motivo pra querer impulsionar o negócio. Eles já convenceram que é o Kinect, a galera já conhece o Kinect no popular, então se você tá falando que você tá vendendo um novo sistema do Xbox One com o Kinect, que é melhor, já é algo suficiente, mesmo sem realmente ter algum killer app. Agora, trocando totalmente essa porra desse Kinect, bora falar de uma coisa que eu curto bastante, que são jogos de luta. A gente já tinha notado antes de começar do Street Fighter 4. Foi lançado em 2007. Acho que foi 2007. Acho não? Acho que foi... 2008. Ele foi lançado e basicamente reviveu todo o esquema de jogo de luta, que estava há um bom tempo esquecido, estava deixado de lado mesmo. Você fala no mainstream, né? Porque você pega PS2 e ninguém lembra jogo de luta. Tipo, tá, você tinha Tekken, Soul Calibur, mas não era um negócio grande realmente como é hoje por causa do Street Fighter e depois do Super Street Fighter 4. Até porque jogo de luta em 3D, no geral, é uma bosta, assim, isso. É isso. Street Fighter 4 meio que trouxe de volta esse negócio de você ter personagens em 3D e cenários em 2D. Sim. Que também trouxe de volta jogos de luta totalmente em 2D. Como você tem projetos indies aí, tipo Schoolgirls, por exemplo. E um outro projeto que eu não lembro agora. Isso foi naquele, aquilo que eu falei antes de plataforma, aquele período negro da nossa história, que ninguém queria fazer mais coisa 2D. Pois que é. O único Street Fighter que saiu foi o X3 nessa época. E foi lançamento do PS2 isso, cara. Sim, demo só tinha. Mortal Kombat foi pra 3D, Street Fighter pra 3D, e Mortal Kombat voltou agora com 2D, eles perceberam que é, foda-se esse negócio aí. Não, mas foi bom que aí a Capcom, ela conseguiu tirar o atraso e lançou 19 bilhões de Street Fighter. É. O último console que tinha dado importância pra Fighters antes desse revival assim foi o Dreamcast. Que o Dreamcast teve, sei lá, uns 3 anos de prateleira. E a Capcom lançava Fighter que só a porra naquela desgraça. Teve 2 Marvel vs Capcom, teve Canon Spike, teve Rival Schools, teve Soul Calibur, Power Stone, muito importante. Power Stone, porra, Power Stone é sensacional, velho. Teve muito jogo de luta, Capcom vs SNK 2, muita coisa pra muito pouco tempo de hardware, engraçado isso. É quase, depois do Dreamcast... O povo tá falando sempre de Smash Bros, que... Estão falando bastante no chat do Smash Bros, que não chegou a ser esquecido. Mas ele era uma coisa ao meio de um monte de jogo de luta que não existia, sabe? Foi o Street Fighter. Se a gente for falar de Smash Bros, eu acho que... Eu não consigo lembrar de algum hype maior nessa geração. Hype coletivo. Da galera tá realmente enlouquecida sobre qualquer coisa que saía. Eu não lembro de nenhum outro que tenha superado o Smash Bros. Cara, o Metal Gear Solid 4 no começo também foi bastante isso. De... Imagino que o GTA V também deve ter sido assim, talvez. Foi. Ele foi, mas ele foi. Ele, como ele foi mais recente, a galera. Sei lá, a galera queria muita informação e a Rockstar ia dando muita informação. Então quando saiu não teve tanto choque quanto teve o Brawl, quanto teve o Metal Gear que. A gente não tinha falado, mas pra mim o jogo que iniciou a geração, assim, que a galera se tocou que a gente tava em outra geração, foi justamente o Metal Gear Solid 4. E falando de jogo de luta, dá pra ver o boom de jogo competitivo que teve no geral. Tanto pela popularização de online em console, quanto no que o povo tá socando pra gente falar sempre dos mobs e tal. LOL e Dota e ROM e... Vocês percebam que o Rink já deu aquela risadinha quando ele ouviu o MOBA. O Rink já... minha hora. Eu fui jogar MOBA a primeira vez em 2005, o Dota original no Warcraft 3, só. Sim, você não tem talento, você não tem talento. Eu nunca joguei MOBA, eu sou virgem de MOBA, basicamente. Vai jogar com a gente, é até engraçado de jogo, doisado o jogo inteiro. Eu comecei a jogar League of Legends agora, de vez em quando. É divertido, eu tô cortando. O mais importante, eu acho, que o pessoal de MOBA traz, então, isso é um negócio que você vê bastante na Riot. Eu não vejo acontecer tanto na Valve ainda. Mas eles têm um esquema de balanceamento tão fodido por ter vários personagens, uma equipe de balanceamento tão fodido que eu acho que algum dia essas pessoas vão acabar saindo lá da Riot pra trabalhar, quem sabe, em jogos de luta e outros jogos competitivos. Isso vai ser usado muito na indústria, porque com certeza eles vão aprender metodologia, vão aprender versionamento e vão aprender um monte de mecânica assim, interna, de administração desse porrada de personagem, que eles vão usar em outras coisas, com certeza. Não, cara. Mas o ponto é que a Riot, ela não balanceia, cara. Ela lança de qualquer jeito e deixa os jogadores balancear pra eles. Fala, porra, tá desbalanceado aqui a força da trindade no core, que é lá, é verdade, né? Aí elas vão lá e nerfam. Eu acho a Riot muito preguiçosa nisso. Não, eles... Cara, você tá falando a mesma coisa que o Tuba falando do FIFA... Que só os estagiários que balanceiam o bagulho. Eles têm uma equipe fodida por trás. Não, a Riot eu acompanho, cara. Eu vejo. Eles balanceiam tudo em torno do LCS. Ô, Riggs. Você tá sendo fanboy, cara. Ô, Riggs. Fanboy. Eu não entendo bem. Você consegue me explicar em menos de um minuto como funcionam essas coisas. Como funciona o quê? MOBA? MOBA, é sério, eu não sei. São vários personagens, você escolhe um, aí você tem três linhas pra você jogar. Normalmente são três linhas. Você escolhe uma e nessas linhas vai chovendo spawn de bicho. Tá? Ah. Esses bichos se enfrentam no meio da linha. Se você matar bichos que tá vindo da linha oposta, sua ser da linha inimiga, você vai levar os seus próprios bichos mais pra frente. Então você tem que ir levando os seus bichos cada vez mais pra frente, destruindo as torres inimigas, até que você chegue na base inimiga e destrua ela. Basicamente isso. É uma conquista de base coletiva. É. É. É basicamente um RTS onde você controla um cara só. É, sim. Isso aí, mais fácil assim. Essa é a definição mais simples. Posso fazer uma piada imbecil? Vai. Ia ser bom se alguém fizesse uma versão brasileira do LoL chamada Rue. Nossa, Rod. Foi bem ruim. Foi horrível, foi horrível, eu sei. Mas fica a ideia aí pros nossos amigos indies, quem quiser começar. Tá aberto a ideia, ninguém vai cobrar, porque foi péssimo. É impressionante que o MOBA ele virou o que era jogo de luta na década de 90. Não sei se vocês lembram quando Street Fighter 2 deu aquele boom. Que a gente só lembra dos bons, né? Lembra de Mortal Kombat? Eu lembro mais de Mortal Kombat do que Street Fighter. Lembra do, sei lá, que mais tinha Killer Instinct, mas não lembra que tinha muito, muito jogo ruim de luta na época, assim. Uma porrada mesmo. Eu lembro. era MOBA agora. Tudo tá virando MOBA, Senhor dos Anéis, DC, Marvel. O que mais que anunciaram aí? Tudo da Blizzard, quando eles anunciaram agora o Heroes of the Storm. Mas tem um monte de gente virando. King of Fighters tem um MOBA. Sim! Shrek tem um MOBA. O Hero 300 lá. Tá foda isso. Muitos MOBA. Bom, eu acho que que vai ficar aí a Dota 2. É, League of Legends, que são os dois que... E agora eu acho que, sinceramente, o da Blizzard vai entrar no meio, porque são três... Os três têm alvos diferentes, assim, entendeu? Eles não tentam copiar, nenhum deles tenta copiar. Por mais que eles copiem, tipo, design de personagem, um do outro, blá blá blá, eles têm alvos diferentes, os jogos são bem diferentes, assim, teoricamente falando. É, por exemplo, da Blizzard, você claramente vê que vai ser um jogo completamente pra você se divertir só. Não vai ter ninguém falando pra você, ô meu, você tá fazendo cagada aí. Eu acho que sempre vai ter. Sempre vai ter, mas vai ser bem menos, entendeu? Não vai ser um jogo tipo que a galera vai jogar esperando ganhar, entendeu? Eu acho que não vai ser assim. Olha, é tipo TF2, assim. Ah, TF2 tem uns babacas sempre enchendo o saco. E mas, é totalmente zoeira esse jogo. Sério, não vejo como a galera leva a TF2 como um jogo competitivo em alguns nichos, assim. Que a TF2, a galera também falou, também foi um dos jogos bastante influentes, porque tanto a popularização do free-to-play, das microtransações de um modo bem feito, quanto do multiplayer competitivo zoeira, assim. Entendi. Então, citaram no Twitter aqui, a Platinews disse que a gente tá com medo de falar da Horse Armor, do chapéu de TF2 e coisas ruins, que influenciaram errado. Mas não, a gente tava guardando pra agora. Sim. Tanto que tá na pauta aqui FarmVille de falar que foi um jogo influente pra caralho, quer vocês gostem disso ou não. Cara, se a gente for falar novamente, é aquilo que eu disse. Isso foi uma tendência que começou nessa geração, mas é a próxima geração que tá vendo pior disso, né? Você tá vendo alguns jogos aí de Xbox One que parece que a galera tá comentando que tipo esse negócio de microtransação, de você comprar coisa que já tá dentro do jogo, tá um tanto absurdo. Não, depende, A gente já via ruim nessa geração. Agora é que tá ficando bizarro mesmo, porque... Sinceramente, o FarmVille... Nem no FarmVille, nem no... No TF2, eu vejo problema nenhum nisso, cara. Tipo, minha mãe quer jogar, minha mãe quer comprar 1.000 dinheiro lá do FarmVille. Ela vai, compra, tem dinheiro, ela compra, ela gasta, enfia no cu o dinheiro. É. E se fudeu, entendeu? É o que ela quer fazer com o dinheiro dela. O cara quer lá comprar um chapéu virtual, enfia no cu também e compra, entendeu? Sim. Tipo, eu não vejo que isso aí vai influenciar errado. O que eu vejo que pode influenciar errado é se os caras começarem a fazer o que foi feito no Dead Space 3. Que os caras vendem item do jogo, que era importante pro jogo, com dinheiro. Aí começa a cagar no pau. Mas tipo, enquanto for coisa visual ou tipo, não, mas então, isso tá acontecendo. Tem muito jogo, principalmente em, você pega em mobile, em iOS e Android. Então, mas isso aí é o pay to win, né? Normal, cara, sempre teve também. E o problema não é você poder pagar um jogo, é você meio que ser obrigado, assim. Então, mas isso que eu falo, os dois que vocês citaram, que eu concordo que foram super influentes, o jeito que eles implementaram foi o jeito certo. Porque eles dão pra você, tipo, o chapéu que não causa porra nenhuma de diferença, e você compra porque você achou bonito, ou porque você quer ter todos os chapéus do mundo. Não. Você não compra pra ganhar aquela porra lá. Mas é isso, você tá falando justamente de um exemplo que deu certo. Mas isso acaba influenciando, tem coisas positivas, tem coisas negativas. E a coisa negativa foi essa viralização do pay to win. Tem uma coisa que eu achei muito interessante que eu vi alguém comentando uma vez, que é a questão de que alguns videogames estão mudando, deixando de ser um produto para ser um serviço. Então você entrega aquele negócio para a pessoa e ela paga por conteúdos adicionais ou ela paga pelo que ela tiver interessada. Você pode ver um grande exemplo nisso em Killer Instinct. Killer Instinct, o novo que saiu do Xbox One, ele é o quê? É um jogo que é gratuito, mas vem com um personagem e todos os outros você tem que pagar. Então quem tá interessado no jogo é a mesma coisa que você pagar o jogo inteiro, praticamente. Jogo mobile tem muito isso. Então, você, aí, jogo de graça, aí você tem que pagar pra basicamente poder continuar jogando. Mas você entende, eu fico no meio do muro por causa disso. Porque, por exemplo, Killer Instinct, se fosse, por exemplo, se você tivesse todos os personagens, você pagava $59, aí legal. Agora, eu garanto pra você que pra você ter todos os personagens, você vai gastar uns $100 aí, cara. Entendeu? A jogada vai ser mais barata. Não, mas é bem mais barato. Realmente é mais barato você comprar todos, o pacote, né, que eles estão chamando, Season Pass, do que comprando um por um. Vocês compreendem qual é a coisa foda disso? É que o jogo, ele não fica, não vira um jogo usado que pode ser vendido e ele não cai em preço. Sim. Então a Microsoft vai ficar pra sempre comandando quanto ela quiser que aquele jogo dure. É uma estratégia de mercado. E esse que é o ponto negativo quando você pega microtransações e transforma o jogo em pay to win. Esse é o problema, entende? Se você só tá fazendo coisa tipo chapéu de Team Fortress, ou dando um item que é caro pra caralho que a galera pode comprar se quiser, é uma forma da empresa ganhar dinheiro. Mas se não tá... Eu acho que a coisa ruim de microtransação é quando ela corta do jogo uma coisa que devia ser fundamental pra obrigar você a pagar. Não, mas, aí que é o ponto negativo. E nada impede recentemente isso. Recentemente saiu esse Crimson Dragon, que é o sucessor espiritual aí de Panzer Dragon. Sim. Que ele saiu mais barato, acho que por $30. Mas. Foi um preço abaixo do normal de jogo novo. Só que pra você tinha que repetir algumas fases pra você grindar assim, o seu dragão. Você poder melhorar o seu dragão. Só que você tem um número limitado de vezes que você pode fazer isso por dia, por hora, sei lá. Eu não sei quais são os detalhes direito, então se eu estiver falando merda, alguém pode me corrigir. Não, Sim. A parada é justamente nisso. Todo mundo que jogou assim reclamou que o jogo exige grinding. Você tem que ficar fazendo as mesmas fases pra você estar moderadamente bom pra conseguir enfrentar as fases futuras. Isso é por quê? Porque o jogo foi estruturado pra que a galera pudesse pagar pra avançar no que seria o ritmo normal. Uhum. Sim, aí você acaba fundamentalmente danificando o jogo. Do seu balanço normal, do seu ritmo normal, pra poder influenciar a galera a pagar. Senão ninguém pagava. Esse é o problema. Sim. Mas eles tentam dar essa amenizada lançando o jogo mais barato, aquele lançando de graça. Ou aquele quando saiu o Theater Rhythm Final Fantasy pra iPhone, pra iOS. Que o jogo saiu tipo com duas, três músicas por, acho que foi 99 centavos. Mas aí pra você ter todas as músicas você gastava tipo $200, sendo que todas as músicas no 3DS que vem você é o preço de um jogo, $40. Teve um Final Fantasy que saiu agora, né, no pra iOS, que era ridículo, que se o personagem morria, você tinha que pagar pra ressuscitar ele. Aquilo era trecheira, cara. E era um troço absurdo, assim, o jogo. Então, eu sinceramente não sou contra grind. Assim, como eu falei, se o cara lançar o jogo, obviamente é uma péssima escolha ele atrapalhar no fluxo do jogo dele pra galera precisar pagar. Mas é uma escolha de monetização. Boa ou ruim é uma escolha. Agora, o que eu não gosto é um jogo que não dá pra você fazer tudo do jogo sem pagar. Aí é chato, entendeu? Porque daí não faz sentido o cara liberar grátis. Ele poderia muito bem colocar um demo ou colocar, tipo, 30 dias grátis pro cara jogar. Cara, é mais ou menos... Isso é influência do Farmville direta, né? O lance de você não precisar grindar. E de ficar limitando você jogar por dia. Isso tá virando tendência, isso é foda. Gente, lembrei de uma coisa sensacional. Colheita feliz. Cara, eu conheço meu gente Deus. Que pagava dinheiro em colheita feliz, cara. E pagava muito dinheiro, de verdade. Eu tinha um tio meu que ficava competindo com o namorado da minha prima. E, cara, eles passavam a madrugada, criavam contas fakes no Orkut pra poder ficar mandando moeda verde ou não sei o que. Eu vi a galera, velho, na minha frente fazendo esses negócios e usando dinheiro de verdade. Isso era complicado. O Surox comentou aqui, eu lembro que ele já falou disso comigo, que tem um jogo de caça chamado The Hunter, que ele falou que ele até queria jogar porque é muito bom. Você paga por bala, você compra bala. Nossa. Você compra. Tipo, você quer caçar urso, você vai ter que comprar a licença de caçar urso, entendeu? Você compra arma também, tudo você compra. Tipo, você compra o jogo, não vem porra nenhuma. Você pega o jogo, não vem porra nenhuma. Você tem que ficar comprando as paradas, tá ligado? Bala, tudo. Legal a ideia. Não. É meio triste, não sei se vocês notaram que acabou. Acabou cheat agora, não tem mais. Não, cheat tudo era, você cara. Paga pra ter coisas. Né? Não, pra ser justo, no Assassin's Creed 4 tem uma seção de jogo que, conforme você vai fazendo missões, você vai liberando alguns cheats, você vai fazendo alguns achievements, algumas coisas específicas, você vai liberando umas coisas numa seção do jogo que são cheats, sei lá, como são os cheats de GTA, assim, missão infinita, umas coisas bem besta, tipo... Tinha uma lá que era fazer o Edward falar que nem um pirata da ficção. Ele fala uns memes de piratas, assim. E aí você vai liberando eles no próprio jogo e aí você pode ativar na tela de cheats e o jogo não salva o seu progresso quando você ativa. Foi uma coisa bacana sobre isso dos cheats que eu vi dando certo, ao invés de fazer que nem Dead Rising e vender o modo cabeção, assim. Toda Dead Rising teve muito jogo de zumbi também, foi meio que uma tendência aí. Quem que começou com isso? Foi Dead Rising? Dead Rising foi tipo um dos primeiros grandes jogos dessa geração. Acho que foi o jogo de lançamento do Xbox 360, né? Foi. Não foi lançamento? Não, saiu no primeiro ano. Mas eu lembro que foi o jogo que a galera ficou, caralho, porra. HD. Mas foi antes do PS3, não foi? Eu lembro que o Xbox 360 eu comprei na estreia, eu lembro que demorou bastante. Foi antes do PS3, foi antes do PS3. Eu vou procurar a imagem de Dead Rising 1 pra ver quão ridículo deve ser hoje. Pior que não, cara, é bonitinho até hoje, cara. E é interessante também o esquema que ele fez. Eu acho que, pelo que eu me lembro, nenhum outro jogo fez igual. De passar em tempo real, assim, em tempo e... Tipo, dá pra você perder a missão, dá pra você, tipo, sabe? Se você não fizer o bagulho até tal hora, acabou o jogo e você vai ficar jogando o jogo até o final sem fazer missão nenhuma, tá ligado? Dá pra fazer isso, mano. Não sei quem fechou aqui o Dead Rising, mas dá pra acontecer isso. Eu joguei um pouco no 2 só. Eu, Left 4 Dead, depois começou essa mania de jogo em 4 pessoas, né? Que não tinha tanto. O co-op que depois eles veio Borderlands e o cacete na mesma linha, num esquema diferente. Se a gente for falar de co-op forçado, a gente pode lembrar de Resident Evil 5 e a um ponto menor Resident Evil 6, porque ninguém lembra do 6. E também porque o co-op dele não era tão forçado assim, eu acho. Eu fico muito puto com isso, né? Tá na moda agora, jogo de zumbi, co-op, e a Konami não relança Zombies Ate My Neighbor. Não é que era precursor dessa porra toda. Eu jogava pra caralho. Não é uma coisa meio ridícula você pegar um jogo de zumbi e você botar co-op. Não era pra você estar sozinho naquilo sendo desastre. Por que vai ter alguém do teu lado te dando uma ervinha? Não, mas fica muito bom. Não é em Apocalipse Zumbi que isso acontece. Left 4 Dead ficou muito bom, gente. Assim, eu joguei muito. Eu joguei bastante Left 4 Dead 2 também. Acho que Left 4 Dead é bem construído em relação a isso. Você pega Resident Evil 5, é só questão de... tem que ter duas pessoas jogando ao mesmo tempo. Sim. Porque a AI é muito lixo, eles ficaram preguiça de... Né? Mas na época, é muito bosta a sua AI, porque você não tá jogando direito, você tem que jogar no co-op, pronto. Nossa. Os caras resumiram que foi a Valve que influenciou quase tudo, e pois é. mas é. Essa é a conclusão de hoje, a Valve fez tudo. Se você for olhar também o que ela acabou fazendo com o Steam, eu acho que a Valve revitalizou o PC Gaming, na minha opinião. Sim. Eu achava jogar em PC antigamente uma bosta. Veio o Valve com esse negócio de Steam que basicamente fixa o jogo pra você não ter que ficar saindo procurando um milhão de fórum russo por um fix ou sei lá o quê. E botando esses jogos porque não tem um esquema de tipo, saiu em console tem que ter aquele preço, eu acho que mudou todo o negócio. A Valve mudou a dinâmica tanto de como os jogos funcionam, como os jogos são enviados ao consumidor. Sim. Tem aqui na pauta, já passou pra caralho do tempo, a gente vai estender um pouquinho hoje. Sim, sim. Mas a gente botou aqui na pauta Heavy Rain, que acho que influenciou, por mais que a gente xingue ele aqui, ele teve uma influência grande, né? Sim. Na geração. O próprio Walking Dead e essa revitalização de jogos de adventure foi em parte no mesmo padrão de Heavy Rain. Sim, Walking Dead tem muita influência de Heavy Rain, eu acho que ele melhora. Ele é Heavy Rain feito certo. Eu acho que a melhor coisa de Heavy Rain foi justamente ter, assim, junto como teve Kickstarter, Indies e a porra toda, que foi querer trazer de volta o Adventure. O intuito de Heavy Rain, na verdade, era trazer uma coisa que seja cinemática dentro de um jogo, ou seja, você tá jogando um filme. Mas ele impulsionou de volta os Adventures, então, obrigado, Heavy Rain. Valeu. E, assim, até o teu já vinha fazendo isso há muito tempo, mas você vê que o Walking Dead ele é bem diferente do resto do padrão. Eles mudaram a pegada e eu não acho que volta. Eles mudaram no De Volta pro Futuro. Mas De Volta pro Futuro é bem pior que o Walking Dead. Uhum. De Volta pro Futuro não é aquele esquema Monkey Island, não? Ele tem um pouco disso, mas ele tem muito desse lance de quick time events na hora você ter que interagir com as coisas. Não, esquece. O Walking Dead é mais ou menos isso, só que é o mais bem feitinho. Eu tô muito feliz pela Telltale, porque eu jogo o jogo dela desde que ela começou. Aliás, a Telltale ela é o resto da LucasArts. Sim. LucasArts acabou com o Adventure do nada, falou foda-se aqui. Era o que a gente mais fazia, mas foda-se agora. Star Wars dá mais dinheiro. Então vão embora vocês. Eles foram lá e começaram até o Tail. Então eu era muito fã da LucasArts. E depois a LucasArts faliu e até o Tail tá aí fazendo Borderlands, Game of Thrones. Chupa essa. Mas, realmente, a galera falou de Grifandango aí. Grifandango acho que tá no limbo aí, né? Tá na mão do Tim Schafer. Tá no limbo. Agora, né? Não, eu acho que tá na Disney agora, né? A Disney comprou a LucasArts. Grifandango. Tá na mão da LucasArts ou do Tim Schafer? Não, o Tim Schafer não é uma empresa, cara. Não, mas eu sei, mas eu acho que ele deve ter alguma coisa em cima. O personagem dele. Não, é que nem Day of the Tentacle, cara. Tudo da Disney. Senão eles já tinham feito isso, cara. E agora que tá com a Disney, mano, pode esquecer de verdade. Eu vi ele falando uma vez que o maior medo dele é de fazerem um Full Throttle novo. Sim. Ele se caga de medo disso que alguém faça. Tentaram fazer duas vezes, inclusive, e foi cancelado o projeto. Sério? Foi. Lá, no entrar pra sair pra GameCube. Né? Nossa. 10 anos que cancelaram. Bom, o que mais a gente pode falar? Eles citaram Journey ali, e eu acho que Journey eles tinham. O Rod tinha perguntado, acho que sido Rod no começo do programa, se algum jogo tinha sido influenciado diretamente pelo multiplayer de Dark Souls e de Demon Souls. É Journey. Eu acho que o mais próximo é Journey. Verdade, Journey é muito bacana, que é um negócio da comunicação sem você ter uma palavra. E porra, acho. Eu joguei primeiro Journey offline. E não achei tão legal assim. Eu ainda prefiro o Flower, mas eu joguei offline e não achei tão legal assim. E quando eu joguei online, eu finalmente entendi qual era do jogo. Sim, é um exemplo bem, é um exemplo bem legal. É isso, um exemplo bem legal de influência ainda dentro da geração. Sim. Outro que eu vejo de influência dentro da geração, tentar encurtar pra não esticar muito, foi Uncharted 2. que eu lembro que foi um puta hype na época. Talvez também em parte porque PS3 no começo tinha aquele estigma do não tem jogos. Uhum. Aí quando finalmente veio a porra do Killer App, a galera queria punhetar, que só desgraça. Mas é um puta jogo. Eu acho que Uncharted 2 é muito legal no sentido de você conseguir fazer um jogo que é linear, ao mesmo tempo que ele não parece tão linear assim. Ele é aberto no que você pode fazer dentro dele. Ele foi o God of War do PS3, né? Sim, sim. É isso. Tá bem claro. O fator de nossa, que jogo foda, que foi o God of War no PS2, foi o Uncharted no 3. Você falou do God of War. God of War na geração passada influenciou o quê? Você teve Darksiders, você teve aquele... Teve tudo, cara. Antes Inferno. Devil May Cry Antes Inferno, no Castlevania novo. Não, Devil May Cry influenciou o God of War. Contrário. Então, lá. Uncharted eu gostei de ver como... Eu acho que a influência mais clara de Uncharted, ainda nessa geração, foi Tomb Raider. Que a galera Sim. mesmo falava. É um Uncharted com um Drake mulher. Sendo que, na verdade, fechou o ciclo. É isso, foi um ciclo que acabou voltando. Então eu gostei de ver, porque você via ainda o jogo que foi importante e foi influente dentro da mesma geração ainda. Uhum. E eu acho que pra fechar aqui, a gente não falou de Minecraft. Eu considero pessoalmente o jogo mais importante dos últimos 3 anos aí. Sim, não, ele meio que popularizou videogame pra geração nova aí, que o negócio dos Let's Players e o cacete. Cara, vai, manda aí. Não, pode falar, velho. Não, é porque... Pode ser que ajude o meu raciocínio. É porque Minecraft, ele foi... ele foi além do jogo. Ele foi a febre dessa geração. É, sim. Ele foi Pokémon. Ele foi geração. Pokémon. Ele foi Pokémon. Não podia passar sem falar de Pokémon. Ele foi o Pokémon dessa geração, no sentido de que um monte de moleque de 6 anos estava jogando... Mas era um jogo que era jogado por muita gente conectada pra jogar esse jogo, e era um jogo que era muito formado pela própria interação com o jogador, entende? E pela Pokémon, jogo... dos mods. Sim, né? Sim, é isso. Pokémon não é tipo um jogo que você segue sempre a história e todo mundo vai estar jogando igual. Não, cada um vai jogar de um jeito. Então Minecraft só fez isso, só que ao invés de você ter os monstros, você tem um mundo. Então é uma ótica. E essa questão de feedback entre jogador e jogo e jogador, do jogador poder construir, é uma coisa que se tornou, começou nessa geração e tá se tornando muito grande. Você já tinha mods nos computadores antigamente, mas essa questão mesmo de você criar uma comunidade, de você fazer um negócio que seja aberto a todos e a própria comunidade trabalhe em expandir, que também funcionou no Team Fortress, foi uma das grandes sacadas dessa geração. Então, e o povo tá falando que viu Minecraft em South Park, o cara que ensinou. Você vê que ele não foi importante só pra jogo, ele foi importante pra cultura pop no geral, assim. Ele é, sei lá, você vê a espada de Minecraft, é como você vê um Mario, sabe? Você vê, você sabe que aquilo é de videogame, mas que não tá... É um fenômeno cultural que vai muito além do videogame, assim. Isso aí daqui a 15 anos vai ter um monte de gente postando no Facebook. Se você lembra disso, você tá ficando velho. Sim. Minecraft... Minecraft, ele influenciou até no modelo de negócios, porque, não sei se vocês lembram, o Naughty começou sozinho o jogo. Sim. E ele foi influenciado por um jogo chamado Infinity Miner, não conhece, que é Minecraft, só que sem árvores e... É bem diferente de Minecraft, na real, hoje em dia não tem nada a ver. Na época era um monte de blocos, você pode quebrar os blocos, Minecraft você pode construir também. Então ele começou sozinho e... Ele... Era de graça no início, aí depois de um tempo ele resolveu cobrar, porque dava muito trabalho manter aquele troço, ele quis botar multiplayer, etc. Aí ele começou a cobrar o jogo em beta, em alpha ainda, aliás. Sim. Eu comprei o jogo, ele tava em alpha ainda, ele foi até mais barato. E hoje em dia isso virou uma coisa normal, o Steam lançou o Early Access. Early Access. Pra galera poder vender jogo em beta ainda, e muita gente tá fazendo isso agora. Tem muito Kickstarter aqui. Oferece você como recompensa poder jogar o jogo no beta ainda. Você tirou aquele emprego, que nem sempre é o melhor dos empregos, mas muita gente que gosta de jogar muito sempre queria ter, que é o de ser beta tester. Sim. E o desenvolvedor não precisa pagar alguém pra ser beta tester, e a galera ainda tá curtindo jogar o jogo no estado inicial. Eu acho que estão pagando pra ser beta tester. É. Do Kickstarter. Não é? É isso. Tipo, como alguém que gosta de jogos antigos, eu curto muito esse negócio de quando você pega, digamos, um jogo que tá uma versão beta, você consegue acessar um menu debug que mostra um monte de coisa que não tem, tipo, Unseen 64, tá ligado? Eu adoro aquele site. Então, é muito bacana que você vê uma coisa que em um lado é um trabalho e no outro acabou virando uma oportunidade pra muita gente. o trabalho que a galera queria poder ter, sendo que não estão recebendo, estão pagando. Mas é interessante, né, velho? Sim. A geração, ela foi interessante no geral. A galera fala que ficou uma bosta, que ah, só tem FPS, ai, não, foi todo protagonista é um cara branco bobado, ai, porque não sei o quê. Mas não, ela, como todas as gerações, cara, teve seus altos e baixos. Se for pra subverter, foi a geração mais diferente, eu acho. Sim. Se for pra eu inclusive queria fazer um texto pro site, mas eu acho que a gente acabou de... A gente já falou tudo que eu teria pra falar. Léo. Oi, diga. Se for pra subverter essa ideia, eu gosto justamente de como essa geração começou de um jeito, todas as empresas, exceto a Nintendo, tiveram que se adaptar a como isso tava mudando, e ela terminou de um modo completamente diferente que serviu como base... Eu tô fazendo uma gesticulação aqui, ninguém tá vendo, óbvio. Serviu, eu tô com um caderno na mão. E serviu como base pra o que a gente viu depois. Então, eu gostei de como essa geração começou só com empresas grandes, fazendo jogos grandes, publishers tipo a Capcom, essas coisas todas. Lá pra metade, você teve abertura pros indies, e eu acho que é muito importante comentar isso. Tipo, indies, Kickstarter, essa coisa toda foi muito importante pra essa geração no todo. Sim. Você teve abertura pros indies, você teve a volta pro retrô, Super Meat Boy, Limbo, Braid, essas porra toda. E você acabou terminando com uma geração que tinha muito mais coisa diferente, um pouco pra todo mundo. Sim. Então, se ela não agradava todo mundo por não ter tudo só daquilo, ela certamente tinha um pouquinho pra cada pessoa, entende? Se você fosse tentar vender puzzle na época do GameCube, você não se dava bem. Você não conseguia fechar um negócio de realmente lançar um jogo de puzzle que é só aquilo, entende? Você veio o negócio com Xbox Live Arcade, você veio o Steam, você pode criar jogos que não precisam ser predeterminados naquele padrão de durar 10 horas, de ter uma história enorme, de sei lá o quê. Pode ser um jogo tipo Shatter, que eu citei, que é um jogo o quê? Meio puzzle, meio ação, que dura pouco e os caras podem vender a um preço baixo. Então você teve uma mutação no meio dessa geração que acabou tornando ela muito mais interessante do que ela começou. Que bonito que é o videogame, né, cara? Não é que coisa maravilhosa. A gente aprendeu, então, aqui que... A gente aprendeu que o videogame é uma coisa muito bonita. A gente aprendeu que a Valve influenciou tudo nessa geração. Tudo foi a Valve que fez. A gente aprendeu que o Minecraft é Pokémon dessa geração. Sim. Eu particularmente acho Minecraft uma bosta sem tamanho. Então eu não falei nada. Porra, adoro Minecraft. Eu acho que foi legal a ideia, aí foi crescendo assim numa curva bem exponencial de bacana, aí chegou num momento que despencou completamente, começou a virar uma merda sem tamanho, assim, e uma lavagem de dinheiro fenomenal, tá ligado? E virou tipo, sei lá, velho, virou tipo Wii, tá ligado? E começou a... Tipo, as coisas que eles implementavam começou a virar ser os Bob Esponja metafórico que tinha no jogo no Wii, assim. Então pênis gigantes voadores. Não, essa parte do pênis voadores é a parte legal do Minecraft. Tem tanto tempo que eu não jogo. Quando eu comecei a jogar Minecraft, não tinha cachorro ainda. Tinha uma coisa que. Aliás, o ouro não servia pra nada. Era bem no início, foi no Alpha. É, nessa era a época que eu jogava também, que você jogava por nada, jogar. Você jogava... só fazia uns. Você falava assim, caralho, eu vou fazer uma casa aqui. Você fazia casa, foda-se. Juntava lama, barro, sei lá. Que era o que tinha. Nessa época eu acho que eu e o Surok jogava junto, a gente fazia. Hoje em dia dá pra fazer coisa colorida, tem cavalo, tem. Tá muito diferente. A gente queria fazer o maior falo do mundo, a gente cavou. Todo mundo tentou já isso. Era fantástico. Bom, a gente fez. Não, a gente fez no meio. Você tem foto aí das drogas. Era fantástico. Aliás, Minecraft é assim, você começa a jogar, aí você se perde, você fica igual um idiota sem saber o que fazer, aí você descobre que você pode construir coisa. Aí você começa a pensar, porra, seria legal se tivesse tipo uma casa em forma de caveira aqui. Ah não, mas eu preciso de ouro pra isso, aí você vai procurar ouro. Aí você vê, passaram 8 horas e você tá lá procurando ouro ainda e... Você já tá fazendo outra coisa completamente diferente. Na verdade foi como eu conheci o Surox. A gente começou a se conhecer através desse pinto gigantesco aí que a gente foi o que nos uniu. Que história bonita. Viu como o videogame tem história bonita, gente? Viu como o videogame é uma coisa linda? Não foi, foi sim, ó. Eu nem falava com você direito. Daí a gente começou a jogar eu, você e o Eduardo, essa porra aí. Lógico que foi, eu nem falava com você direito, velho. Winks aqui falando com ninguém. É, com o Surox falou que é mentira. Com quem você tá falando? Bom, tá, vamos pros e-mails, eu? Então, já temos as lições de hoje. Pronto. Winks? Vai, pode falar os e-mails que vocês querem. Tá, o primeiro aqui, que é o mais curtinho. A música não tem, pode falar. Eu mandei o link, pô. Mas não dá, tem que ser pro próximo filha programa, filha da caralho. Engraçado. Tá, repente, a gente programou a música hoje, aí mudou tudo, porque a gente estendeu o programa, o assunto era bom. É, vai. Estamos aprendendo, desculpem, gente. O primeiro e-mail é do Rodrigo Gero, que ele só aceitou a sugestão do Rinks. E mandou um assunto aqui, que é gordo nos games. Tá sugerindo esse assunto. Rodrigo Siviero é o Surox, caralho. Então, é um viado mesmo. Não pode falar, é um viado. Ele é um perdedor. Não, eu. Foi nesse... Eu sei como esse e-mail veio, porque o cara só mandou. Pera um pouquinho, eu tô entrando aqui na caixa de e-mail rapidão. Ele só mandou, tipo, assunto gordo dos games. Como é que tá a forma aí? Só isso, Rinks de Maia. Só isso, atenciosamente o Rodrigo não sei o que. Era só isso mesmo, cara. E eu recomendo que todo mundo faça o mesmo. Pode. Tá vendo, gente? Não precisa de esforço pra você mandar um e-mail. Qualquer bosta a gente consegue ler aqui. Cara. Próximo e-mail. Teve um e-mail aqui. Teve um e-mail que eu achei muito legal do André Andrade. Que ele mandou aqui pra gente, ó. Queria mandar um e-mail pra falar que o podcast de vocês é muito legal. Uma das coisas que tem de ruim é que às vezes tem umas pausas mesmo na versão gravada. Já que a trilha também acontece ao vivo, então não dá pra cortar. Então tudo bem. Sim, isso. Ele viu resolveu o problema ele mesmo, então seja mais assim. Eu adorei esse garoto que ele já falou qual é o problema e ao mesmo tempo ele falou que não tem solução. Eu adorei, eu gostei de verdade desse cara. Valeu, André. Obrigadão aí, viu? E tem mais alguma? Tem mais dois. Vem aí você, tu. Tá, peraí. É que é muita coisa. O pessoal se empolga aqui. O Chueiro, que sempre manda e-mail pra gente. Ele disse que ouviu o podcast de Sonic. Avisou que o peito da Rouge balança junto com a orelha dela. E xingou um monte aqui do Neuzão. Não é verdade. Ele falou, nossa, escreveu muita coisa aqui. Ele falou que no Sonic, no 2, no Adventure 2, você pode pegar fragmentos segundo e terceiro antes do primeiro, é isso? Mas ele falou isso e eu tenho certeza que, embora você possa pegar, o radar não apita se você pode pegar o que não tá na hora do jogo. A não ser que você decore todos os locais onde estão as esmeraldas, depende do radar. Ele falou que ele jogou mais que você. E ele pensou que você precisava ver a fase, o Duke Knuckles no hard. Não, eu não quero isso pra minha vida, não. E outra coisa, ele falou que o Sonic favorito dele é o Generations. Eu gosto muito do Sonic. Ele falou que é melhor que o Colors aqui. Quem falou que o Colors era a melhor coisa do mundo era o Marcelo, que não tá aqui hoje. E o Afro também falou. O meu Sonic favorito é o 4, aquele que ele salva o Mario, que o Mario fala. Pula e fala Sonic. Muito legal. O Mega Drive do Super Nintendo? Super Nintendo. Meu Deus, o Sonic do Mega, você viu? Aliás, o Sonic do... Nossa, tô confundindo tudo, o Mario do Mega, cara. O Mario do Mega eu não lembro. Ele tinha um dragão, assim. Era um Yoshi com uma cabeça de outro dragão, era muito louco. É uma beleza. E ele mandou, sugeriu aqui, a gente dá uma olhada no tal de Edward the Cat. O canal desse Edward the Cat, eu não sabia que ele tinha um canal. Como eu disse, eu faço parte da comunidade de Sonic há um tempo. Então eu conheço o cara, mas eu não sei por onde ele anda, não sei da vida dele, mas aparentemente ele tem um canal aí de Sonic. Vai estar no post esse canal dele, esse vídeo que ele fez. Ele fez o seu vídeo Sonic Adventure dublando o jogo. Sim. E é bem tosco, na verdade. Ele mandou a imagem do filme do Zelda aqui pra gente. Mas se você gosta de Sonic, convenhamos que você gosta de coisa tosca, então você vai adorar. Você vai achar fantástico, pode acessar. Eu mandando aqui no Twitter a imagem do filme do Zelda que ele fez. bem tosca, mas ok. Vou mandar no chat do Twitch aqui. Aqui ele fez o filme do Zelda. O Michael Cera como Tingle e o Keanu Reeves como Link. Então, pô, ficou bom, cara. Ficou bom, gostei. E o The Rock como Goron, que faz muito sentido. Eu gosto dessas montagens sem o mínimo de esforço possível. Mas beleza. Aquela do Geraldo Alckmin com o Geraldo Robotnik ainda ficou muito. Ainda ficou melhor. Aquilo ficou 10, cara. Aquele lá foi Cidadão Kane. Bom, então, pra fechar aqui os e-mails, teve um e-mail que a gente recebeu do nosso amigo SK Sonic SK, do Twitter. Ele tava comentando sobre Sonic, né, que foi o tema do negócio. E ele também falou que a gente não tinha comentado sobre o Lost World. Ele perguntou se a gente acha que o Lost World consegue ir bem mantendo superando a coisa do 3D jogável de Call of Generations. Não, cara, a gente não acha. A gente jogou o Lost World aqui. Eu não joguei o Lost World, não quis gastar dinheiro com ele. Uhum. A não ser que se você quiser comprar o meu Mario 3D Land, não vou vender. Enfim. Sabe quem que ia fazer o review do Lost World, né? Sim, ia ser o Rick. Ia ser tipo o review mais fantástico do Sonic dos tempos, assim. Ô, Rins, velho, se você achar em promoção, faz isso, cara. Não, é que a SEGA ia mandar pra gente, só que ia... A SEGA foi que mandar, a gente não sabe o que aconteceu direito aí. Peçam pra SEGA. Falem pra SEGA que vocês querem um review do Games Foda do Sonic. Nossa, peraí. Agora eles ficaram meio embaraçados de mandar. Embaraçado. Embaraçado, sim. Embaraçado pra mim é grávida em espanhol. Enfim. Continuando aqui, ele fala que outra curiosidade que ele tem é sobre os diretores preferidos de jogos da gente. Que a gente escreve o review sempre na imparcialidade, mas nunca comenta de quem realmente gosta nessa questão. Ele comenta que os diretores favoritos dele são o Miyamoto, o Kamiya e o Kojima. Dá pra gente falar disso rápido, eu acho, né? Cara, pra mim só fala nomes. É o Kojima, Kojima de... O Shigesato Itoi. E o Ken Levine. Não, e o Aonuma, no lugar do Levine. Os meus são... Eu gosto pra caralho de Hideki Kamiya, de Bayonetta. Eu gosto muito de... Como é que é o nome daquele cara, velho? Esses nomes tudo japonês. Shinji Mikami, obrigado. Mikami, de Resident Evil 4, Vanquish e God Hand, por favor, né? Mas o meu favorito mesmo, sem dúvida, como até comento na minha bio, é Yasumi Matsuna, de Vagrant Story, Tactics Ogre, Final Fantasy Tactics e Final Fantasy XII. Sou fanático pelo cara, tenho o cara adicionado no Facebook, a porra. Não, é sério, eu e o Haito temos isso. Haito Ed. E são esses aí que eu gosto. Curto pra caralho esses. Ah, peraí, eu gosto muito também do Michel Ancel. Eu acho o Michel Ancel sensacional, que ele entende muito sobre as coisas que ele tá fazendo no jogo plataforma. Eu gosto demais, mano. Hicks. Alguém? De quem que eu gosto? Não gosto de ninguém, cara. Diretor. Hicks não gosta de ninguém. Eu odeio todo mundo, fala aí. Eu não sei muito por nome, eu... Tem um que ninguém nunca fala que eu gosto muito, que é o Koizumi da Nintendo. Ele fez o Mario Galaxy. E ele é o cara que criou o Z-Targeting no Zelda. Ele é importante. Ele ninguém nunca fala do desgraçado, mas ele é muito foda. Eu falei aqui no Rush, mas falando sério, eu também não sei nome de ninguém, absolutamente ninguém. Aliás, o Tuba que falou que não sabe nome, ele às vezes ele me corrige nome, então não sei se... Sim, eu sei bastante nome, eu não sei. Nível. Nível. Mas o Miyamoto... O Suda, eu gosto muito do Suda. O Suda, eu lembrei do Suda enquanto eu tava falando. Embora. O Suda é que ele não é dos favoritos, mas ele é o de destaque. Assim. Eu adoro as merdas que ele faz, assim. Embora nenhum jogo dele seja perfeito, sempre seja cheio de falha. Sim. Eu gosto muito das ideias dele. E o Tim Schafer, ó, sou muito fã dele. Eu gosto dele mais como pessoa do que como diretor de jogo. Né? Bom, pra fechar aqui, ele manda abraço pra gente, que a gente continua com um excelente trabalho. Abraço pra você também, brother. E ele manda uma pergunta. Pra finalizar, vocês aceitariam um emprego pra desenvolver jogos, porém o chefe de vocês seria o David Cage? Sim. Sim, sim. Não. Não, nem sentindo. Eu já. Todo mundo que. Eu lembro que eu já vi entrevista. Trabalhou com o David Cage e disse que o bicho é chato pra caralho. Ele ia ser mais chato que ele. Mas cara, você vai ganhar de muito dinheiro, velho. Não, já disseram, ele é diretor muito escroto. Eu vou ganhar dinheiro sendo diretor, sendo, trabalhando David Cage, até parece. É a porra. Você vai ganhar mais do que você ganhou jogando. Não é nada, então. Realmente eu ganhava mais. Eu acho que eu trabalharia assim, pela experiência, eu acho que vale a pena. Vocês são doidos, velho. Só pelas histórias, e... mano. Olha isso, agora que não, peraí, agora que eu já percebi. Não, quem falaram que é um diretor filho da puta de chato é o Dennis Dyack, da Silicon Knights. Mas eu ainda assim não trabalhava com o David Cage. Ele deve ser chato também. Só aproveitar o assunto, tem. Agora antes de fechar, tem um recado. Fechou aqui? Aliás, tem dois recados. Um recado é pra você, a pesquisa lá no site ainda tá rolando, por favor respondam gamesfoda.net/pesquisa. E outro recado é que pra galera que quer desenvolver o jogo. Tava na nossa pesquisa, parcialmente até agora, a gente viu que tem muita gente que desenvolve jogo ou quer desenvolver. No fim de semana agora vai ter o Ludum Dare, que é um evento muito legal. Vai estar no site o endereço www.ludumdare.com. É uma maratona de você fazer jogo em 48 horas, sozinho. É uma competição, embora você não ganhe nada no final. Você ganha a satisfação de ter feito um jogo inteiro e vale a pena participar. Tem um post no site até que... Eu participei ano passado, é agora. Ano passado eu participei. Tem 3 vezes por ano, né? Participei uma vez ano passado, escrevi um texto pro site, como é que foi. Então o link aí no post também. Ué, e acho que vale muito a pena. Dessa vez eu acho que não, mas eu participei em 2 esse ano já. É, então vou fazer meu anúncio também. Quem não estiver participando da Ludum Dare aí. Esse final de semana aí, de sexta pra sábado, das 7 da noite em diante. twitch.tv/rix, estaremos jogando Beyond, sobre efeito do álcool. Nelzão e Celos. O Celos falou que ia entrar, mas agora que ele tá com o computador fudido, eu não sei. Mas eu acho que o Nelzão, você vai entrar, né, Nelzão? Agora que você mente boa, eu entro, nem sabia. Não, o Celos que falou que vocês dois iam entrar no G-Speak. É, pode ser sim. Então tá bom, vamos estar todos lá bom. Jogando essa porra. Aí vai ser o pior stream do ano. Pra fechar então, pra você que tá aqui ouvindo, se vocês quiserem mandar qualquer sugestão, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer bobagem de história, merda que você quiser falar, qualquer fanfic do Sonic que você... Não, isso não manda não, por favor. Não, pode mandar, sim, o Faquinho agradece. Ele precisa de... merda. Pronto, manda, é material pro Faquinho. Vocês mandam pra gente pelo e-mail live@gamesfoda.net, tá certo? Vocês podem mandar durante a semana também, que o que for massa a gente seleciona aqui. Seleciona o caralho, a gente lê tudo que vem. A gente seleciona aqui e lê no próximo programa, beleza? Tá, e é isso aí. É isso aí. Abraço a todo mundo que aguentou a gente por mais tempo que o normal hoje. Não, mas o tema hoje foi massa, então valeu. Então é isso aí, né? Falou, galera. Até a Falou. Próxima semana. Um abraço, até a semana. Games Foda Live. É fé em Deus, Falou. Galera, então. É isso aí. Falou. A gente tem que botar vocês, né? Tem. Sexta-feira, hein, galera? Vamos lá. Vem aqui pra peidar.